Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Ei, tu quer beber? Quero não. Não quer por quê? Por nada não. Tu quer fumar? Não quer por quê? Vou não, quero não, posso não, quero jogos e diversão, dorgas, eu não quero não. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, vou não, quero não. Começando mais uma vez a sua 26ª edição. Aê! Eu tô feliz, eu tô gravando e eu tô sim, valeu. Feliz 2011, galera. 2011. Mais um ano começando, muito jogo saindo. É o segundo episódio do ano, cara. É o segundo episódio do ano já. E cara, e daí feliz 2011? Feliz 2011, aproveitem como se fosse o penúltimo ano de suas vidas, cara. Tipo, como o último episódio foi sobre Chrono Trigger, a gente voltou no tempo e é ano novo de novo. Olha só. É, amigos, essa semana a equipe avassaladora de Eu Gosto de Jogos vai dar suas impressões sobre o futuro dos games. Porque o futuro tá aí! E eu não consegui pensar em outro título pro episódio até agora. Futuro não, cara. É agora. É SNK. Não é o que vai ser, é o que tá sendo. O futuro tá sendo! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. A Receita Federal fudeu com as minhas compras de jogos no fim de ano. Vou ter que pagar R$18 no correio. Ah, beleza. Fica importando joguinhos aí, falando, não, nunca vão me pegar, jamais. Nunca me pegariam, malditos, maldito indiano, maldita Receita Federal. Maldito que Papai Noel capitalista. O que adiantou ter um amigo auditor da Receita nessa hora? Adiantou porra nenhuma. Com certeza. Mestre Splinter. O Falar em Papai Noel capitalista, valeu Assis, Ronaldinho Gaúcho é do Mengão. Puta que pariu, vá tomar nesse cu. Quarta-feira à tarde, dia de semana, um sol do cacete quente. Sol não, mas tava quente. 20 mil flamenguistas na Gávea. Causando engarrafamento no meu caminho para o trabalho. E eu sou flamenguista e não fiquei contente com a situação. A taxa de desemprego no Brasil ultrapassa 6%, amigos. Você é o flamenguista mais botafoguense que eu conheço, cara. Senhor de vida. Não incomoda não que eu tô comendo pizza. Gordice forever. E nessa semana vamos nos transformar em profetas. É isso, vamos acender a nossa bola de cristal, analisar todos os grandes títulos que devem ou não ser lançados esse ano, descobrir se 2011 é ou não um ano gamer, tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails! Bloco de e-mails, comentários e etc. do Eu Gosto de Jogos do BaixoFrenteSoco.com. Você que enviou seu e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com corre o risco de tê-lo lido aqui por nós agora. Estão aqui o Mestre Splinter. Gatilho mais rápido do Oeste. E o Crusher. Tô de canoa em São Paulo. E vamos aos e-mails. Mestre Splinter, começa. Então, minha gente, vamos ver aqui. Vamos jogar as cartas pro alto. Fantasia no ar. Vamos ver quem mandou alguma mensagem aqui pro Baixo Frente Soco hoje. Eu tô com o e-mail aqui do Adriano Avassalador, que depois depois de contar a sua saga pra vencer o desafio do Mortal Kombat, veio aqui mandar mais uma mensagem pra gente. Ele diz o seguinte: escutei o veredito de vocês sobre o desafio da música do Mortal Kombat no penúltimo podcast. Peço desculpas pela demora, mas eu estava absurdamente atarefado com todos os preparativos para o lançamento da primeira edição do podcast que eu citei no primeiro e-mail que enviei pra vocês. Pretendemos colocá-lo no ar ainda essa semana. Inclusive, queria saber se vocês têm algum botão ou banner para incluirmos inicialmente no blog e depois no nosso site como link de parceiros. Se alguém por acaso quiser participar do nosso podcast como convidado especial ou apenas para promover o podcast de vocês, será muito bem recebido. E aí, Lápis, partiu? Tá sendo? Ah, tá sendo, tá sendo. Só chamar aí, manda um e-mail pra mim e a gente vai... A gente vai fazer uma ponta aí, cara. Mas faz uma ponta aí. Você faça uma ponta aqui, que é o... Opa, cada um segura a ponta do outro. Cada um segurando na ponta do outro. De acordo com o Lápis, é isso que vai ser. É. É isso aí, cara. Valeu, Adriano. Valeu pela empolgação e pela sua saga. Você é um batalhador. É, e breve aí, né, estará conosco aí. E aí, sua vez de ler uma cartinha. Tem mais carta? Claro. Pera aí, deixa eu sacudir o papel aqui, né, que é o nosso ritual, né? Aqui, ó. A gente imprimiu porque a gente foda-se a natureza, né? Eu não tinha papel aqui, cara. Próximo e-mail aqui do nosso coleguinha Arara. Ele diz o seguinte, 2 pontos. Ouvindo o podcast Chrono Trigger da última sexta-feira, eu me toquei de uma coisa genial. O Daban fica martelando o teleporte da Millennium Fair porque o Daban é um engineer. E como engineer, ele faz upgrade no teleporte martelando. Aí a Marley, uma espiã disfarçada de plebeia, entra no teleporte e sapeia o teleporte. O Mestre Splinter, o que é sapiar? Cara, não, eu não sei o que é sapiar, mas deve ser, deve ser coisa só de Team Fortress, então. É, porque eu entendi, ele tá por isso, linguajar de Team Fortress bolado aí. E é por isso que dá merda, diz ele. Aí coloca um traço igual, traço igual, traço igual, pra dar um parágrafo legal. Mudando de assunto, vocês conhecem a série de livros Ayla, A Filha das Cavernas? Não. Não. Conta a história de uma homo sapiens chamada Ayla, que é criada por um grupo de Neandertais. Olha só. E já está no terceiro livro, confiram, ele mandou um link aqui, é um link da Wikipedia, nossa fonte de conhecimento supremo. É, super confiante, né? É a entrada na Wikipedia brasileira, é Os Filhos da Terra, né? Separado tudo por underscore. E tá aqui, ó, a série é composta dos seguintes livros: Ayla, A Filha das Cavernas, de 1980, O Vale dos Cavalos, de 1982, Os Caçadores de Mamutes, 1985, tem mais um aqui, talvez ele tenha dito que tá no terceiro livro em português, não tenham todos traduzidos ainda, Planície de Paisagem, de 90, e agora Abrigo de Pedra, de 2002. Provavelmente, né, o pessoal lá do Chrono Trigger se baseou nessa série de livros pra compor a Ayla, belíssima personagem do jogo. Antes de abrir o Wikipedia e ter essa torrencial de conhecimento, eu podia jurar que era o contrário. Eu falei, pô, copiaram o personagem do Chrono Trigger. Agora que tu me falou que o primeiro livro é de 80, realmente... Se bem que Chrono Trigger é viagem no tempo, né, então... Tudo é válido. Bem provável. Mas valeu a dica aí da leitura, se quando eu acabar de ler meu backlog de 52 livros que eu devo ter pra ler. E mais os 132 jogos tem pra jogar. Tem Harry Potter nesse meio aí, Mestre Spinder? Pô, eu já li Harry Potter. Ah, que bom. Que cara, Harry Potter é um troço, né? É um troço. É. Em que sentido? Ó, não vamos entrar nesse assunto, né? Próximo e-mail. Num sentido mágico. Ai, próximo e-mail é do Trusk. Da tua terra aí. Da minha terra, meu conterrâneo. Aliás, ele mora longe de mim, não é nem perto. Ah, é? Explana aí, onde é que é? Qual é? Ele mora na Zona Sul, seu... Bora me lembro sul, bem. É Interlagos? Acho que é centro, Zona Sul, pro lado de lá. Ó, centro tava perigoso semana passada em São Paulo, hein? É, tudo alagado. É. Agora mudou pro Rio a chuva, né? É, agora veio pra cá. Então, ele diz o seguinte: sem palavras pelo último podcast. Foi muito, muito bom. Olha só, bem... né, cara? O momento foi bom pra você? Muito, muito bom. A primeira noite de um homem. Lembrei da minha infância jogando e jogo até hoje quando surge a oportunidade. Eu tinha perguntado se algum de vocês tinha jogado Chrono Trigger ou Cross em um dos primeiros e-mails que eu mandei. Bom, como sempre, o humor tá foda, dando várias risadas sozinho no busão indo pro trabalho. Pô, alguém aí que gravou com vocês tem que sair do banheiro pra gravar ou comprar um microfone novo, porque tava foda às vezes de entender. Ah. É o Granville, com certeza. É o Granville. Cara, só eu que não vejo pra gritei, não vi. Não, não, cara, o Granville gravou 2 podcasts. No Benu, no do. Foram 3. É, tá. É. Enfim, no. Antes desse aí tava legal até, agora esse tava foda. Cara. Ele falou umas coisas que eu não entendi porra nenhuma, mano. Não, agora, vocês precisavam ver, é que vocês não participaram da edição. Eu editei com o ninja inimigo na casa dele. Aí tiveram partes que os dois, a gente ouvia a frase dele e tentava identificar o que ele tinha falado. Antes da edição. De qual foi esse? De Réveillon ou do Chrono Trigger? Cara, não, acho que foi o de Chrono Trigger. Ah. Tinha frases inteiras que a gente... Nossa, o que ele acabou de falar? A gente botava, ouvia 1, 2, 3, 4, 5 vezes e nada. Ah, eu tentei umas 2 vezes entender o que ele tava falando e desisti, cara. Que isso, eu entendi. Ou seja... Deve ser porque eu sou letrado em sotaque mineiro, vocês não são, pô. ajudar. Ele termina falando: bom, segue aqui um vídeo foda que eu falei pro Senhor da Eternidade que iria mandar por e-mail pra vocês colocarem no podcast. É um vídeo de um cara jogando Amnésia e no Skype com os amigos, e acho que o cara fica louco, ele deve ter... Tem 7 minutos o vídeo, eu acabei de ver e, porra, é engraçado, mano. É engraçado, o cara tá tomando susto de verdade, parece, né? Lá pelos 4 minutos e meio, assim, meu, aparece um bicho que o cara quase tem um ataque cardíaco, mano. Cara, sabe o que eu lembrei, cara? Lembra aquele vídeo que o cara tava jogando algum jogo, aí ficava: ratinho, filho da puta! Vem cá, seu rato, viado! Ratinho, cadê o ratinho? Lembra desse vídeo, cara? Isso é velho pra porra, né? É velho, cara, mas eu vou descobrir, vou lembrar o que é de novo e vou ver se eu coloco no consciente, se eu achar. Cara, ele falou de vídeo e falou do Senhor da Eternidade, e agora sempre que eu leio esse nick, eu lembro da música, cara. A música tá na minha cabeça, cara. Eu decorei as duas primeiras. Pode ficar tranquilo que o pessoal aqui do podcast não tem nenhum envolvimento. Tem algum envolvimento, o Mestre Spinter? Ninguém tem envolvimento com esse negócio, não, né? Eu espero que não. Até o jogo inteiro também não. Ah, que bom, né? Então vamos. Pra quem não entendeu, é só procurar Senhor da Eternidade no YouTube. O Crush, eu não sei o que ele tava procurando no YouTube pra achar isso. Mas tudo bem. É. Ratinho. Os comentários aqui rapidamente. É. Um resumo breve, ligeiro. O Fox disse que o ladrão era ninja. Roubou o ninja inimigo e eu nem vi. Isso aí tá lembrando da história que a gente contou nos e-mails semana passada. Debs exclamação: não seria tão bom sem a minha trollada no início. Realmente não. Verdade. E depois ela disse: ah, adorei os spoilers de Dragon Ball no final também. Eu odiei todos os spoilers, principalmente Chrono Trigger. Acabou com a graça do jogo, obrigado. A gente avisou, cara. Avisou e eu avisou, tive a manha de ter a coragem de ouvir. Tive a manha. Descobri que o... Por que você não tinha jogado até agora, cara? É a pergunta que eu te faço. O Master Splinter jogou uns 2 meses antes do programa, tá vendo? Tava afinado aí. Eu já sabia jogando, que ia ter o programa, então... Já tava ligado. Tava na pauta. Tava na pauta, porra, Nil. Nosso ouvinte se entender, a gente se planeja com um mês de antecedência. Muitos meses. Semana que vem, inclusive, é aquele programa, né? O Bone, ele diz aqui: gostaria de fazer parte de algum programa. Sou também apaixonado por jogos, como 39432-8432, pessoas que escutam bots. O Goku estava aqui dá uma trollada. Porra, Cruxão, nunca jogou Chrono Trigger, você falha. E o Fábrias, será que é Fábrias mesmo? Ou era Fábrigas ele? Ah, não, é Fábrias. E aí, galera, vocês estão de parabéns, muito bom esse podcast. Estou acompanhando e tô achando muito louco reviver os jogos da minha infância de forma engraçada e divertida, fazendo eu lembrar de como era bom ficar jogando o dia todo sem nenhuma preocupação. De tanto ninja inimigo ficar comentando sobre o WoW, instalei no meu CPU e vou começar a jogar esta porra, kkkk. O último bot de Chrono Trigger foi hilário. Parabéns, estou no aguardo para o bot de Final Fantasy e Castlevania. Podemos falar aqui que curte muito Trigger, mas não acha os personagens nada profundos, a ponto de do que parece ser mais real, justamente um robô. Tá, o sapo e o falso vilão também. Beleza, aí ele comenta mais 4 comentários seguidos que eu não vou ler, e o Akuma trola aqui e fala: Xenogears de cu é rola. O Wildcast fala que é muito bom. Fala que, quanto ao MMO, se ele ficar aqui se repetindo... Ah, se ele ficar aqui de respeitinho e sem zoação, isso vai virar um fórum de igreja, então vai zoar mesmo. Ele fala que quando era solteiro não tinha tempo de jogar MMO, porque vivia arrumando coisas pra fazer. Academia, sexo, vida social, essas coisas. Depois que ele casou, não tem tempo de jogar MMO, porque dá atenção pra esposa. Trabalho, amigo, sexo... Não, ele falou sexo dessa vez não. Casamento, né? E aqui o Ovini Lima, que é o cara que tá divulgando pra todo mundo no Twitter, a gente agradece a ele. Fala que começou a jogar a versão de DS, mas travou numa parte e com isso deu uma parada. Cara, se travou nessa parte é o seguinte: você tem que dar 2 voltas no salão, 3 voltas no salão e sentir. Ah, eu fiquei uns 10 minutos, cara. Uns 10 minutos. Eu tava às voltas do salão e não acontecia nada. Eu falei: eu vou ficar 10 minutos girando no salão até se dar pra falar alguma coisa. Ah, que ótimo. É isso aí. Vamos para as notícias a seguir. Notícias. Pessoal, a gente tá a par dos noticiários aí, estamos sabendo as chuvas que estão castigando aí os estados do Sudeste. Semana passada São Paulo ficou parado, e agora, até esse momento, até uma hora atrás, foram mais de 450 mortos na região serrana do estado do Rio de Janeiro, Teresópolis, Nova Friburgo e em Petrópolis. Então, vamos nos solidarizar com essas pessoas aí agora. Pessoal do Rio de Janeiro, todos os batalhões da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro estão recebendo doações. Pede-se, sobretudo, água mineral, água potável, já que com as enxurradas, todo o sistema de abastecimento abastecimento de água, poços artesianos ficam comprometidos, a água torna-se impotável, artigos para higiene pessoal e alimentos não perecíveis. Então, você que estiver disposto a ajudar, puder ajudar, consulte aí, procure saber qual é o batalhão de polícia militar mais próximo de você, você que é do Rio de Janeiro, claro. Também estão recebendo doações os shoppings da rede Alliance, são os seguintes shoppings: o Shopping Bangu, o Shopping Carioca, na Vila da Penha, o Caxias Shopping, o Passeio Shopping, que fica em Campo Grande, o Santa Cruz Shopping, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, o Via Parque, na Barra da Tijuca, e o Shopping Leblon. Tem mais alguma coisa aqui. As unidades do Sesc, do Senac, do Facomércio também estão recebendo essas doações. E tinha mais alguma coisa que eu não vou lembrar agora. E nós vamos colocar aí no post um link da reportagem do G1, da Globo.com, que lista vários lugares onde podem ser feitas doações. Tem Lápis. Também... Fala. Tem também na Rodoviária Novo Rio, tá recebendo doações pra Cruz Vermelha. Podem ser recebidos no piso de embarque inferior das 9 às 17 horas. Fala desde o começo aí que eu falei por cima de você, da Novo Rio. E Lápis, tem também na Rodoviária Novo Rio, ela tá recebendo doações pra Cruz Vermelha. Podem ser recebidos no piso de embarque inferior das 9 às 17 horas. Tem o programa de voluntariado do Viva Rio, também iniciou uma campanha de arrecadação de roupas e mantimentos para toda a região serrana, especialmente para Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Pode fazer a doação na sede do Viva Rio, que fica na Rua do Rússio 76, na Glória. E tem postos em supermercados e rodovias. Por exemplo, o Grupo Supermercados Pão de Açúcar montou em todas as lojas. Isso, Pão de Açúcar, Extra, Sendas. BC Compre Brem, Açaí. As estações de metrô, tanto das linhas 1 e 2, o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea, a sede. Parabéns à presidente Patrícia Morim. Vê aí se o Maurício Assunção, o Dinamite e o Celso Barros fazem a mesma coisa. E... Foi o presidente da América, cara. O quê? Eu não sei que é o presidente da América, cara. Eu não sei que é o presidente da América. O América também fazia a mesma coisa lá em Campos Salles. E nós vamos colocar aí no post uma reportagem no G1 que lista vários pontos de doação. O pessoal de São Paulo também, provavelmente o pessoal deve estar recebendo doações para Franco da Rocha. Então vamos solidarizar aí. Doação de sangue também é muito importante nessa época. Doação de sangue. Eu fiquei sabendo até que no Hemorrio, aqui no Rio de Janeiro, tá tendo fila. Eles estão pedindo pra agendar horário. Então, se você quiser doar sangue no Rio de Janeiro, procure outro lugar. Vá no Hospital do Fundão, o Hospital Antônio Pedro em Niterói. Procure outro ponto. E é isso aí, pessoal. É importante, né? Nós gostamos de jogos e diversão, mas solidariedade é importante, né? Nós temos esse problema todo ano, de janeiro a março. Ano passado até abril nós tivemos. Já foram quase 500 mortos. Então, vamos ajudar o pessoal aí. Isso aí. Nem tudo é divertido. Nem tudo é divertido, né? Mas se a gente ajudar, a gente consegue mitigar isso aí. Então, agora vamos pras notícias aqui. Notícia do dia? Notícias! Não, achei. Aqui. Achou? Um jogo do qual nós falamos aí, vamos falar nesse programa, né? Não é spoiler pra ninguém, dado o assunto. O Mass Effect 2, que vai ser lançado agora pra PlayStation, pra o 3 ser lançado no final do ano, vai estar disponível não só em mídia Blu-ray, como também na PSN, na mesma data, 18 de janeiro. Então, o pessoal aqui do Brasil que quer importar ou que não quer esperar, no dia 18 a gente já pode fazer um download. No dia 18, os usuários da PSN já podem entrar lá na PSN e baixar. Ainda não tem o preço exato da versão de download, mas vai vir com mais coisa também. Vai vir com Overlord, aí o Master Splinter, você que jogou, e com Lair of the Shadow Broker e Kazumi, que são jogos também da BioWare, não é? O Overlord da BioWare? Não é. Não é? Olha só que interessante, né? Não tem preço definido, mas deve vir com preço padrão, $60, né? Que é o preço de lançamento de jogos. Embora não venha com Blu-ray, não vai vir com encarte, né? Mas você paga mesmo pela mídia, né? E como tá vindo com jogos a mais, é provável que seja esse jogo mesmo. E aí, a diferencial, a versão de PlayStation 3 para download via internet está saindo antes mesmo da versão de Xbox, né? A versão do Xbox do Mass Effect 2 ainda não está disponível na Xbox Live Arcade, né? E aí, alguém há algo a dizer sobre isso? Não. Então, vocês não acham que isso aí vai dar merda, não? Merda em relação a quê? Porque assim, eu vou explicar, calma aí, meu ponto. Eu não joguei nem o Mass Effect 1, nem o 2, enfim. Mas vai sair o Mass Effect 2 agora e no final do ano já vai sair o 3, certo? Sim. Não vai ter gente meio revoltada, não? Tudo bem que o jogo já saiu pra PC, mas o pessoal geralmente reclama quando tem um tempo... muito curto entre um jogo e o outro. Continuação. No caso, vão sair os dois no mesmo ano, né? Mas como tá sendo um agora em janeiro e o outro vai ser só no último trimestre, deve ser em novembro, dezembro, acho que o pessoal não vai reclamar tanto, não. Sabe o que eu acho? Fala aí. Sabe o que eu acho em relação a isso? Eu acho que é uma realidade muito comum quando você tá falando de um jogo, sei lá, de futebol. Tem FIFA 2010, sai o FIFA 2011, porque são jogos que substituem uns aos outros. quando você tá falando de Mass Effect, se você pegar o Mass Effect 1 hoje, você não vai deixar de jogar um porque o 2 é mais moderno, né? Que saiu e é o mais novo. Você pode jogar um, não morre, o jogo não morre, ele continua lá tendo o seu valor de gameplay, o seu valor de história. Então acho que não interessa se vai sair, podia sair uma semana depois. Você podia comprar os dois e jogar um depois do outro, sem, com a tua calma, porque não é um jogo, não é um MMO que você tem que estar competindo com outros jogadores em tempo real, não é nada disso, entendeu? Não sei até onde isso seria um real problema. É, até porque tem um fator replay grande, né? Pelo que o pessoal fala, o fator replay do jogo é muito grande, né? Suas decisões afetam. Acho que o pessoal reclamaria mais, pessoal do PlayStation, é que não vai poder sair um pra PlayStation, porque tem direitos ligados à Microsoft. Então PlayStation e Mac estão fora. Mas ele vem com o GB online não, ele vem com um GB embutido no jogo, em que você pode simular decisões que você tomaria no 1, as mais importantes, e começar o 2 a partir delas, pelo que eu entendi. E aí eu tô jogando o 1 pra PC aqui, pra quando sair o 2 eu comprar a PlayStation, eu tentar emular o máximo possível que eu tiver feito no 1 no GB. É que eu falei isso aí também porque eu lembro da merda que deu quando a Valve lançou Left 4 Dead 2 uns 10 meses depois de lançar o 1, né? Ah, é verdade. Teve um monte de gente revoltada, né? O que acontece? Left 4 Dead 2, você tem inclusive missões e cenários, né, do Left 4 Dead 1, com o mesmo personagens e mesmo tudo, melhorando os gráficos, a engine e tudo mais. Então, aí realmente é sacanagem, você substituiu o jogo. É. Hoje em dia eu tenho os dois no Steam, mas ninguém joga o Left 4 Dead 1. Ninguém joga o 1, né? Ah. A grande questão é que realmente o Left 4 Dead, um jogo substituiu o outro, né? No caso do Mass Effect, são continuações. Então eu acho que mitiga o problema. Mas essa coisa do Left 4 Dead foi sacanagem da Valve. Mas como o jogo é bom pra caralho, e como eu já peguei no 2, né? Eu já peguei no 2 e paguei barato, paguei 15 dólares. Eu peguei no 2 também, então. Nem joguei um até hoje. Vamos jogar um. Ô, Crush, vamos. Eu, você, tua namorada e alguém aí, vamos jogar um qualquer dia desse aí. Vamos terminar um. Vamos aí. Vamos lá, o Master Splinter, lê a próxima aí. Senão o PH fica de mimimi comigo. Ai, você me deu convidado pra ler notícia. Tá, peraí, deixa eu só. Ele é tão viado assim mesmo? É. A outra notícia que eu tenho aqui, cara, notícia meio inusitada, notícia global, sabe qual é o novo lance do romance no iPhone, né? Os brasileiros já transformaram um lixeiro num herói de jogo. Talvez seguindo aí o Trash Master, o vídeo que virou sensação no YouTube, do cara que fez o filme com GTA 4. Agora tem o joguinho de iPhone, onde o herói é um lixeiro. Vocês já viram isso? É, acabei de dar uma olhada aqui, a gente viu mais cedo aí, né? A gente tem esse problema foda de Brasil, né? Que a gente não consegue, às vezes, valorizar as coisas que a gente faz. Os caras fizeram um jogo aí interessante, tá fazendo sucesso aí, pelo que parece. Mas a Apple Store não consegue lançar aqui, porque não tem seção de games na Apple Store brasileira. Que ela teria que se adaptar a uma série de regras de burocracia estúpida da legislação brasileira. E que, porra, né? Pra que fazer isso pra um país só? Por que eu faria isso pra um país só? Uma empresa do tamanho da Apple. Fala aí. Na Apple Store, né? Então, fica difícil você divulgar um jogo nessa seção de entretenimento. E não tem nem previsão de criar uma seção de games na Apple Store brasileira. Isso aí tá fora de cogitação. Então o pessoal acaba lançando, são obrigados a lançar o jogo na Apple Store americana, né? Que é onde tem mais visão até, pra eles conseguirem fazer sucesso com o jogo. E é muito fácil você lançar um jogo na Apple Store, eles até pagam bem, mas aí, né, a gente não consegue, a gente pode fazer o jogo aqui, submeter pra vender, ganhar dinheiro, mas não consegue vender pras pessoas aqui no nosso país, a menos de gambiarras, né? Isso. Essa questão de imposto realmente é um pé no saco. É, não só de imposto, legislação como um todo, né? Mas aí é valorização do produto brasileiro, é um problema que a gente tem há muito tempo, né? A Embraer é a terceira maior empresa de aviação civil do mundo e não tem nenhum cliente aqui no Brasil, né? Dentre as grandes empresas. Né? Tem que ir lá procurar a Air France, a Alitalia, Aerolíneas Argentinas e por aí vai. Os sócios estão discutindo se eles vão fazer uma versão inteiramente pro Brasil, que vão colocar o jogo todo em português e tal. Eles vão chamar em inglês, né? Vão jogar, fazer eu chamar o personagem de lixeirinho. Lixeirinho. Cara, sabe o que podia ser? Podia ser. Cara, podia colocar o nome do lixeiro de Renato, cara. Lembra do Renato Sorriso? Sério, cara. Tá aí, ó. Porra, cara, vou mandar essa. Vou tentar entrar em contato com os caras e dar essa sugestão. Mudar a cor da pele dele, deixar ele mulatinho e chamar ele de Renato. Merece, é uma homenagem pro Renato Sorriso, cara. Que é um dos grandes heróis brasileiros do carnaval aqui, carioca. Mecânica do jogo, você move lateralmente o Renato, agora. Você move o Renato, Renato. Na lateralmente na calçada, você pega o saco de lixo e quando o caminhão passa, você taca em direção ao caminhão. E aí tem uns poderzinhos, assim, bem Mario Kart, cara. Você ganha poder de voo pra você poder voar, né? E, cara, bem legal, cara. Bem legal, gostei. O pessoal da Double Left, parabéns. Vou tentar comprar pela Apple Store, fazendo essas gambiarras que a gente faz aí pra conseguir comprar. E, aliás, porra, é um dólar o jogo. É um dólar, porra. Não vai piratear essa porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aliás, eu acho que eu não joguei ainda, né? Vou até ver se eu compro pra poder jogar. Mas eu acho que a mecânica do jogo é legal pro iPhone, pro iPod, né? Porque eu não sei se alguém aí teve a péssima experiência em tentar jogar Street Fighter 4, né? No iPod. Jogar ou no Sonic iPhone. 4 no iPod. Não é legal. É. O pessoal tem que esquecer, parar de querer fazer jogo assim, né? Eu joguei Street Fighter 4 pra iPod num supermercado enquanto eu esperava um outro amigo meu pagar a conta e foi uma experiência horrorosa, cara. Então, um recadinho final. O recadinho final é o seguinte: nosso amiguinho K.O. Logan está lançando aí o seu videolog. Olha só que bonitinho. É o Ludobardo. Ele aborda narrativa nos jogos eletrônicos. Aqui vamos colocar o link para vocês assistirem aí. O nosso amiguinho 2D, não é? O pessoal aí já comentou que ele, no Twitter, que ele tava mais para Mestre Splinter, com o olhinho puxado. É porque ele gravou sem os óculos. Deve ter ficado tímido de aparecer de óculos, né? Muito bom, muito bem produzido. Parabéns ao K.O. Logan. Cara, e continue, né? Ó, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu não sou amigo dele. Eu não conheço ele, entendeu? Porque os caras, o Ilapso e o Mestre Splinter conhecem o cara, então não vale. Eu não conheço o cara, fui ver o vídeo e achei bem legal, foi bacana mesmo. Dá pra ver que o cara sabe o que tá falando, entendeu? As inserçõezinhas que ele colocou lá de alguns jogos, muito bom, parabéns. Muito bem editado, É melhor que o podcast do Ratinho. Tão bem quanto. Deem like lá no Facebook, ó. Você que integra o seu YouTube com o Facebook. Deem like lá, comente. Muito bom, parabéns. E é isso aí, né, Mestre Splinter? Vamos passar pro programa? Cruxe participou. Pra passar pro Diversão da Vez agora, né? Diversão da Vez, né? Vamos lá, nossos amigos, meus amigos, seus amigos, nossos amigos. Esse ano. Vamos ver as coisas fodas que estão sendo, que vão ser esse ano. A gente fez uma lista aqui, o Ilapse deu uma força, então vamos no primeiro tópico aqui. Caralho, que ridículo, cara. A gente fez uma lista aqui, o Ilapse deu uma força. Sabe o que parece? Que vocês fizeram uma lista e eu dei um palpitezinho de nada. Mas foi tipo isso. Foi, né? Foi exatamente isso. Marvel vs Capcom 3, na minha opinião, é sim o jogo mais aguardado do ano. Eu acho que eu espero esse jogo há muito tempo. Alguém discorda? Overrated. É, eu discordo. Só por discordar. Eu discordo só por discordar também, mas é um dos mais esperados, com certeza. Vai sair aí mês que vem. Já comprei, tô esperando chegar. Eu vou fazer a pré-compra e eu nem tenho PS3 ainda. Mas sério, a série Versus de jogos de luta é a minha série preferida. Marvel vs Capcom 1 é o meu jogo de luta preferido. E eu acho um jogo muito bom. Tem Marvel vs Capcom 3, pelo todos os vídeos que eu vi até agora, por tudo que já anunciou, tem cara de estar muito parecido com a jogabilidade de Tatsunoko vs Capcom, que é uma jogabilidade bem interessante, os gráficos estão legais, e eu acho que levou o jogo a um nível diferente do que era o Marvel vs Capcom 1 e o 2. Então eu acho que tá vindo foda, muito bem aí. Pô, ver o vídeo, sabe o que eu achei muito foda desse jogo? Siga. Cara, eu achei o gráfico, ele tem um toque de HQ, pelo menos todos os personagens, exceto, não sei porque, a Morgan. No vídeo tinha um 3D que lembra um pouco Borderlands, lembra um traçado um pouco HQ-like. Não sei se o nome percebeu. É Cell Shading. É, meio Cell Shading mesmo. Mas eu acho que isso dá um toque muito maneiro no lado Marvel da parada. Eu acho que fica muito interessante. Mas uma parada que eu achei horrível é que as cores são muito saturadas, principalmente de personagens verdes. É um gordinho mesmo, tá comendo pizza mesmo, cara. Que filho da puta. O May fala, porra. Ele falou que tava comendo pizza, pra que ele ia mentir? Principalmente o Hulk, tipo, e o Iron Man, tipo, caras que tem umas cores muito amarelo, vermelho, azul, verde, fica muito saturado, muito incomoda meu olho. Não gostei, não. Vontade de se suicidar. Eu não gosto de cell shade, não. Eu acho que muito mais parecido com o HQ eram os jogos anteriores, que eram 2D. Exatamente. Eu acho que essa. Eles perderam uma oportunidade aí. É claro que ia ficar datado, porque agora a realidade definitivamente é esse cel shading aí. Mas foi uma oportunidade interessante que eles perderam de colocar o estúdio Udon, que foi o estúdio que remasterizou o Street Fighter 2, pra fazer o character design. São caras que trabalham com histórias e quadrinhos já, normalmente, né? E daria um trato legal aí. E também não impediria de eles pegarem o character design do estúdio e jogar esse cel shading por cima. Eu tô falando cel shading toda hora. Cel shading. Mas eu concordo com o senhor da eternidade, não gosto muito dessa colorização, não. Fica muito reinado sombrio. E agora agora Marvel passou pra uma era de heróis, já tá diferente. A jogabilidade eu também não achei diferente dos outros, não, pra mim, deve ter a mesma coisa. Não, a diferença dos outros é que o trailer... tá relativamente diferente, sim. Ela tá muito parecida com a do Tatsunoko. E a do Tatsunoko... Que é a mesma coisa. Não, tá diferente. Jogabilidade Capcom versus... Explica aí, explica a diferença aí, inimigo. Não, tá... A diferença é que os trailers foram feitos no modo noob, não no modo normal. Então você aperta um monte de botão e sai combo. Você não tem nem soco médio. Pra começar, não tem soco médio. Não existe mais. Oh my God! Nunca teve. Nunca teve. Os dois também já não tinha. Não, lá das Capcom 2 não tem soco médio. Exatamente, por isso que eu prefiro um, entendeu? Mas eu, diferente de vocês dizendo aí que os gráficos não agradam, eu consigo acompanhar a geração. E tô dizendo, foi uma boa adaptação. Tá ficando legal. Eu gostei dos gráficos. E os gráficos são a nova geração. A gente tem que se acostumar com isso. É legal, é que nem... Mas você reclamou dos gráficos, a gente reclamou das cores só. Sim, por que não podia ser tipo um estilo mais que nem o... Mas não tá falando que você é o Street Fighter. Você queria que o Hulk fosse que cor? Caralho, verde menos saturado, seu animal. Cinza, porra. Qual o seu problema com o Joe Tiratelli? Mas enfim, aproveitando, vamos falar um problema muito maior do que cores, shading. O problema é a escolha de personagem que eles estão colocando nesse jogo. Pelo amor de Deus, cara, tem o Zero, tem a Trombone e cadê o Mega Man? Calma, cara, vai chegar, calma. Não, tá de sacanagem. Ainda não lançaram todos os personagens, mas tem 40... Ainda não lançaram todos os personagens, mas tem 43 personagens que já foram divulgados. Ou 46. Agora já definiu. Já definiu quando? Não, saindo ainda, cara. Esses aí que já foram até agora é os que vão ser. Já tá pronta a tela de seleção e tudo. As últimas aparições foram o Agar do lado do Capcom, que aliás eu achei, porra, excelente escolha. Pô, Day One Purchase. E a Phoenix do lado da Marvel, né? E tem como DLC aí o Shuma Gorá da Marvel, você pode baixar. Meu Deus do céu. E a Jill no lado da Capcom. O Shuma Gorá é um clássico da série Versus. Chama agora é foda. Caos Dimension pra vocês. Putz. Especial de 3 barras te agarrou, você chora mesmo. É só ele e o Akuma, tem tela branca. Ah, tá. A tela branca não era mostra lá, que nem o do Chuma Gorá. O Chuma Gorá era muito mais sinistro, muito superior. É que ele trouxe dos passos. Mas eu vou te falar, dessa lista toda de personagens, eu vou te falar, os meus personagens que mais me empolgaram, que eu achei que a Capcom mandou muito bem em botar eles, foram o Hagar, que realmente tava na hora de trocar um pouquinho o Zangief. Não que o Zangief não seja irado, mas que o Hagar, no lugar dele pra descansar um pouco, ficou excelente. E o Dante? Da férias. Eu acho que o Dante foi um... Eles acertaram assim, na dosagem do personagem. O Dante é um personagem da Capcom que se encaixa muito bem no universo. Mas não precisava ter a Trish. Não precisava ter a Trish. Foi muito opcional ter a Trish. O Dante só entrou pra substituir o pessoal que jogava com o Strider. É, eles descansaram bastante Street Fighter, né? Antigamente era muito Street Fighter, agora tem Ryu e Chun-Li, né? Tem esse Viper agora. Marvel vs. Capcom tinha Ryu, Zangief e Chun-Li. Agora, no Marvel vs. Capcom 3, vai ter o Ryu, a Chun-Li e a Crimson Viper. Não, e, tinha, aliás, o... não tinha o Akuma secreto, não? Deve ter o Akuma. Isso era no Marvel vs. Capcom 1, tinha. Não tinha. Era no X-Men vs. Street Fighter. No Marvel, eu acho. E depois no Marvel vs. Street Fighter. No Marvel vs. Capcom 1, você podia fazer o Ryu virar o Akuma ou virar o Ken. Pode crer. Certíssimo isso, mas... Agora, os personagens que menos me empolgaram de toda essa lista foi a Crimson Viper, porque eles quiseram botar ela ali só pra marcar uma entrada de um personagem de Street Fighter 4. E eu não acho ela um personagem muito irado. E nenhum personagem que marcou tanto no Street Fighter a ponto de botar ela na série Versus. Podia ter posto outros personagens muito mais legais. Até a Makoto é mais irada do que a Crimson Viper. Mas a Makoto é do 3, porra. Mas ela tá no Super inimigo. 4. Tá, mas não é, eles queriam botar alguém do 4, né? Obviamente. Fala aí, Lápis, fala aí. Ao contrário de você, eu me adapto às novas gerações, entendeu? Você eu se adapta? Que é preciso. Eu me adapto às novas gerações, né? Porque esses outros personagens aí são de há muito tempo atrás. E você tem que entender que a realidade agora é Street Fighter 4. Eu falei que Street Fighter 4 tem outros personagens mais legais do que ela, cara. Agora, fala um dos originais. As do 4 são 6 personagens. Você tá afirmando que o Abel é mais maneiro que a Crimson Viper. Por quê? Eu estou falando que o Abel é muito maneiro. Eu estou falando que o Abel é muito mais irado que a Crimson Viper. Tá, eu discordo. Não que a Crimson Viper seja irado, mas o Abel é muito escroto. Primeiro, tu joga com o Abel. Só porque eu jogo com a Bel. Primeiro que eu não jogo com a Bel. Já devo ter jogado alguma vez na vida, mas... Eu já vi você jogar muito mais com a Bel do que com a Crimson Viper. Ah, com certeza absoluta. Mas como personagem, eu prefiro a Crimson Viper. Eu só gosto mais eu gosto da jogabilidade do Abel. Por isso que eu jogo ele um pouco. Ele gosta de peitos, porra. Agora, o que me empolga mesmo nesse jogo, sinceramente, é ter o Modok. Eu sempre quis jogar com uma cabeça gigante, moleque. Foda, cara. Foda. É. Então eu queria aproveitar esse espaço aqui pra perguntar pro Lápis, o meu amigo leitor Neto de HQs. Que porra é essa de Dormammu? Dormammu. Ele é o Fogomelo. Cara, o Dormammu é old school pra caralho. Dormammu foi criado em 1964. Era na época que Stan Lee ainda escrevia. A primeira aparição dele foi na Strange Tales, que era a revista onde publicavam as coisas do Doutor Estranho. Ele é um suzerano. Ele é um suzerano de uma dimensão louca lá, é um tirano lá da dimensão dele. E ele se tornou um inimigo do Doutor Estranho, né, que na época ainda era o Mago Supremo, o Feiticeiro Supremo. Agora ele não é mais, mas quem se importa, só eu sei disso, eu e o Daigo. Então, o Ilato vai ficar chateado se eu falar que esse Dormammu é um personagem opcional e desnecessário nesse jogo. Cara, ele é tão desnecessário nesse jogo quanto o Blackheart era nos outros da série Vest, cara. É um cara do mal, super suzerano de uma dimensão paralela que é onar todo mundo. Mas o Blackheart, pelo menos, eu já tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar? É que o Blackheart é mais novo, o Blackheart é quase anos 90. Cara, eu já sei, eu tenho a explicação. A verdade é que no Marvel vs. Capcom 2 tinha muito personagem opcional pra caralho de ambas as franquias. Então eles falaram, caraca, dá certo fazer personagens muito opcionais. Aí eles começaram a botar, encher de personagem opcional. Trombone, por aí vai. Sim. É, a mesma coisa do Shuma-Gorath também. Muito show. O Shuma-Gorath também é antigaço, anos 70. Eu gosto muito quando sai Marvel vs. Capcom, que não tem acontecido 10 mil vezes isso desde que a gente nasceu, mas quando vai sair o jogo assim de série versus, eu fico olhando nos personagens porque eu gosto de ver os que eles vão colocar na Marvel, cara. Porque eles sempre pegam um personagem assim, muito que vocês chamam de opcional, mas que é personagem antigo, é personagem pra fã. Então sai um Dormammu, um Shuma-Gorath, um Blackheart. Tem a Fênix, que personagem que há 8 anos já que a Fênix não é nem um pouco opcional. Não é, mas é porque a gente, pra nossa geração, a gente viu o desenho dos anos 90 aí, que passou na Globo 70 mil vezes. Então a gente sabe o que é Fênix. Bem ou mal, quem não leu a saga da Fênix, viu no desenho lá, uma versão louca lá. Mas esses moleques de 15 anos que vão jogar o jogo agora, eles não sabem nem quem é Jean Grey direito, tirando no filme, porque a personagem tá morta no gibi há uns 8 anos. É, mas eles sabem porque eles viram o filme. Ah, então foda-se o que eu falei. Acabou a Marvel vs. Capcom 3. Não, cara, tu falou qual é o teu personagem favorito, deixa eu falar o meu, vai tomar no seu cu. Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? O Samanosuke, vai sair 15 de fevereiro. Eu sugiro a gente mudar um pouco a ordem nos jogos e falar de um jogo agora pra fazer um paralelo com esse jogo. Então vai lá, puxa aí você. Eu acho que é o contrário do Marvel vs. Capcom, que tá apostando em personagens novos e tirou alguns antigos. Tem um jogo que tá apostando só em personagem clássico. Ou não. Sabe que jogo é esse? Ou não, mas vai. Ou não, mas até agora o que a gente sabe é isso. É personagem clássico, que é o Mortal Kombat. King of Fighters 13, não. Não, Mortal Kombat. Você gosta de Mortal Kombat, Mestre Splinter? Porra, é o meu jogo favorito de luta. Você não jogou o novo, né? Eu não gostei muito dos novos, eu gosto dos clássicos. Então, o novo... É, o novo. Você tá falando do MK vs DC? Não, eu tô falando o que vai lançar aqui na Brasil Game Show, a gente jogou e o... Ele não gostou, jogou porque ele não gosta tanto de Mortal Kombat, assim. Sério isso? Só que é o jogo preferido de luta dele. Eu não tava lá, cara. A gente jogou, né, Jimmy? Você jogou? Eu joguei. Ah, é, você e o Cangaceiro jogaram, é. Não, eu joguei... Aí eu olhei a fila e falei, ok, eu espero sair. Eu peguei mó fila, mas joguei Sub-Zero versus Scorpion. Mais clássico, o Freaking Air Lapse. Mais clássico não tem como não ser. Eu joguei o Deception, joguei o Dark Alliance, mas, sinceramente, esse esquema novo de instâncias e os golpes, não gostei muito, não, quando ele virou 3D. Eu gostava muito do estilo clássico do jogo. Mas o último Mortal Kombat que eu joguei foi o 4, o último que eu gostei foi o Ultimate Mortal Kombat 3. Ultimate Mortal Kombat 3 foi o último Mortal Kombat mesmo legal, irado. Porque ele era o Ultimate. Não, discordo. Os novos de 3D até que eram maneiros, sim. Ah, tu vai dizer que tu gostava do Mortal Kombat 4 pra Nintendo C4? Não, do 4 não. Não, mas do... era Deception? Não sei qual era. Um desses últimos era maneiro pra caralho. Ah, sei lá. Eu acho que era Deception. É, pra mim mudou o jogo, cara. Ah, não, lembrei. O último jogo de Mortal Kombat que eu gostei mesmo foi o Trilogy. O Trilogy. O Trilogy era zoado. O Scorpion dava teleporte punch pra frente, brother. Que faz sentido. Muito Scorpion mesmo. Mas enfim, vocês já viram o trailer do jogo? Claro. Eu inclusive joguei o jogo. Puta que pariu, né? Puta. Mas então, quando eu fui ver o trailer, eu não sabia que eu tava vendo o trailer do Mortal Kombat. Eu tinha deixado o vídeo aberto numa aba do browser e só eu depois que eu era fui... era a abertura dos ursinhos carinhosos. Aí só depois eu fui assistir, tinha até esquecido que não tinha lido o título nem nada, fui assistir o vídeo. Aí quando eu vi aquela caveira, aqueles olhos, eu falei, cara, que porra é essa? Que jogo é esse? Aí quando eu percebi que era o Shao Kahn e que a parada tava tão bem feita que, porra, investiram pra caramba na parte gráfica, eu falei, cara, show de bola. Eles investiram na parte gráfica, mantiveram a jogabilidade clássica e apostaram nos personagens consagrados. Não inventaram novos Range da vida, novos Air Max e outras coisas bizarras que surgiram nos últimos anos. Concordo. Ah, o Air Max é legal, vai. A história é maneira. Concordo com você, Mestre Splinter. E eu ainda digo que eles adicionaram umas coisas muito interessantes. Tem uns golpes que você dá especial que você acerta os órgãos internos do inimigo. Então, tipo, você dá tipo, um socão boladão. Aí a tela fica meio raio-x, aí mostra os órgãos internos levando um... Aí o cara... Ah, Maneiro, cara. Maneiro. Sabe maneiro. Onde já fizeram isso? Ah. Naquele filme Romeu Tem Que Morrer. Mas não fizeram num jogo. É verdade, é verdade. Bem lembra... Muito bem lembrado, Lápis. Muito bem lembrado. Que filme horrível, cara. E o jogo tá apostando em todos os personagens clássicos da série. Só que, assim como fizeram em Soul Calibur, eles vão botar um personagem especial pra PlayStation 3 e um personagem especial pra Xbox. O personagem especial do Xbox ainda não foi revelado, mas do PlayStation 3 eles escolheram um personagem que eu achei que se encaixa perfeitamente com o universo Splatter de Mortal Kombat, que foi o Nathan Drake do Uncharted. Não, é, tu vê ele dando Splatter em alguém. O Ratchet do Ratchet and Clank. É, cara, é. O Sackboy do Little Big Planet. Esse mesmo. Não, mas sério, botar no Kratos, e o Kratos é o cara que eu vejo dando Splatter. Ele pega qualquer arma do Olimpo, parte um cara em dois, se banha com sangue e fala, ah, eu sou vermelho. Não, e tem a ver, né, esse negócio de um deus entrar pra porrada no Mortal Kombat, é totalmente plausível. Vide Raiden, que é o cara de Mortal Kombat. É. Principalmente quando tem o Christopher Lambert interpretando. Kratos, se não fosse personagem de God of War, seria um personagem de Mortal Kombat. O melhor de todos, inclusive. Eu tenho que concordar com você, cara. Eu acho ele perfeito. É, só tem que ver qual é o Kratos que vai entrar no jogo, né? Tem qual que é ver a versão aí. Do Kratos. É, tem que ver isso aí, cara. Tem que ver isso aí, cara. Tem que ver se é o Kratos antes do God of War 1, se é o Kratos entre o 1 e o 2. É se o Gerard Butler. Se for o Kratos entre o 1 e o 2, fudeu. É, mas sinceramente, o do 3, né? Sinceramente, é porque você também tem um... Acho que você tá um estereotipando Mortal Kombat. Se eu chegasse e falasse, pô, vou botar um personagem em Mortal Kombat, o que ele é? Ele é um artista de cinema, de filme de luta, que quer provar que sabe lutar de verdade. Você fala, porra, não é nem um pouco Mortal Kombat. Não, sabe o que eu vou falar? Ele vai morrer. Eu vou falar assim, ele vai morrer nos primeiros 5 segundos da continuação do filme. Cara, sabe por quê? Não, sabe por que o Johnny Cage é foda? Porque você fica achando que o Johnny Cage, sei lá, seria interpretado pelo Tom Cruise, cara. O Johnny Cage, se fosse na vida real, ele é seu Daniel Craig, cara. Ele é Craig exato tudo que ele visse pela frente. Aí o Daniel Craig seria um bom personagem pra Mortal Kombat. Ó, tá aí, hein? Versão pro Wii, ó. Mas enfim, esse é um dos jogos que eu mais espero no ano. Só não sei onde eu vou jogar, porque eu tô sem plataforma. Alguém aí vai ter que fortalecer. Eu já descobri quem vai ser o personagem pra versão do Xbox. Qual vai ser? Vai ser o Super Meat Boy. Ia ser irado se fosse. Mas se bem que faria sentido, né? Porque o do Soul Calibur foi o Yoda, um baixinho Zé Mané. Caralho, chamou o Yoda de Zé Mané. Nossa senhora. How embarrassing. How embarrassing. Mas aí no Soul Calibur era um personagem de Star Wars, né, cara? Não era personagem Brinks. De uma franquia. É. Ah, mas aí, se tivesse o Mario no Mortal Kombat, ia ser muito maneiro. Ia ser, né, cara? Imagina, ele pega a florzinha e manda um fogo de fatality. Se bem que o ideal seria o Kirby, né? Porque o fatality do Kirby já tá pronto. É aquele igual da Milena, que ela engoliu o cara e vomitava os ossos depois. O clássico. Clássico. Mortal Kombat vai sair em abril. Em abril. Em abril, no meu aniversário, provavelmente. Oh. Em minha homenagem. Aproveitando que a gente comentou que Little Big Planet 2 podia fazer a aparição em Mortal Kombat, vamos falar do Little Big Planet 2. Little Big Planet com o Sackboy e o carisma infinito desse personagem. Little Big Planet tem os personagens mais irados, carismáticos. Mas vocês jogaram o 1? Eu joguei. Eu joguei demo, só. É, eu joguei um pouquinho também. Eu achei, pô, eu não achei... Não é muito criança, não, cara, esse jogo. Não, cara, deixa eu te falar porque o jogo não é criança. Criança é você, tá? Little Big Planet 2 é um jogo muito ambicioso, né? Enquanto no 1... O jogo fazia você passar pelas fases pré-feitas, que é um jogo de plataforma, né? Com os personagens carismáticos e tal. O jogo fazia você passar pelas fases pré-feitas e você até podia fazer as suas próprias obras-primas de plataforma lá. Aliás, isso é uma das coisas que fazia o 1 ser tão interessante. Você fazer as suas próprias fases de plataforma. Isso ficou tão famoso que virou o principal coisa do 1. Little Big Planet virou fazer fases para as outras pessoas jogarem. Essa aqui é a graça, esse aqui é o diferencial do Little Big Planet. Todo mundo faz mapa e todo mundo joga. É um jogo de plataforma que virou uma plataforma de jogos, né? Como passou a ser o slogan do jogo. No 1 tem um achievement que é receber um like, sei lá, uma nota, não sei como é que funciona, de 500 pessoas na PSN da sua fase. Você faz a fase, submete a PSN, 500 pessoas gostaram da sua fase. Porra, isso é difícil pra caramba. Você é um amigo que tem isso, não tem? Eu tenho. Mas o maluco é um gênio, ele já platinou 14 jogos e só não platinou mais franquias ainda. O Little Big Planet 2, ele aproveitou essa ideia que fez sucesso de fazer fase e trouxe tudo que você já pode fazer no 1 e te dá as ferramentas para criar os próprios jogos. Não, no Little Big Planet 2 você não faz só jogo de plataforma. Você faz shooter 2D, você faz jogo de corrida, você faz air hockey, você faz sinuca, você faz uma porrada de coisa, de brinks. O 1 já tinha, o pessoal que abusava da criatividade já conseguia fazer coisas assim, né? O pessoal lembra aí muito daquele vídeo do Little Big Planet 1, que o cara fez uma calculadora. Ah, sim. Usando as ferramentas do jogo. Mas agora o 2, ele não força o seu intelecto pra você fazer isso, né? Pra quem faz computação aí, entende, é praticamente um Excel, né? Tipo isso, é. Te falar que o jogo, as fases são divertidas, o jogo é um pouquinho viciante, sim. E o Little Big Planet 2 tem até story mode agora. Então, você tem a queda pro Keyologa narrativa. E zoou a narrativa do maluco. Não zoei, falei que tem narrativa. Pra mim, narrativa é uma coisa muito pejorativa. Não, foi pejorativo. Vocês que são muito maus. É, eles falam no clipezinho, no trailer, falam que vão importar todos os 2 milhões de levels que foram criados e divulgados pra comunidade, eles vão importar tudo pro... Já parte de 2 milhões, a brincadeira. Caralho. E uma coisa que eu ia perguntar pra vocês é, quem já viu Nine, do Tim Burton? Ah, não? É igualzinho, cara. Eu não consigo... Mas sabe o que é mais igual ainda? O quê? A abertura do Sábado Animado no SBT. Caralho, pode crer. O jogo tá disponível pra ser lançado aí dia 18 de janeiro, pra PS3. O 2 agora tem suporte ao Move também. Eles já estão fazendo o pré-planejamento pra colocar 3D. Então vai sair uma atualização pra 3Dizar o negócio aí. Dead Space 2. Alguém aí jogou Dead Space 1? Eu não. Dead Space 1 tá nos correios, vou pegar amanhã. Eu joguei um pouco do Dead Space 1. Fazia muito tempo que eu não jogava um jogo de horror tão imersivo quanto Dead Space e Fear. Voto junto os dois. Eu acho que Dead Space trouxe o horror, sei lá, espacial de uma... Horror! A claustrofobia de estar preso no espaço, na imensidão do espaço sideral. Com monstros. Com monstros que são quase zumbis, porque foram feitos a partir de cadáveres. São zumbis, né, cara? Pelo amor de Deus. Zumbis espaciais alienígenas. São necromorfos. Agora, eu nunca joguei o jogo, mas eu vi, obviamente, os vídeos do Dead Space 2 e já tinha visto do 1. Eu abri os dois agora há pouco e comparei o gameplay. Sinceramente, é idêntico. Pra mim, não mudou nada. Já era muito bom, né? Jogo que na continuação mudou drasticamente o gameplay. Quer dizer, claro que tem exceções, mas... É isso que eu ia falar. Normalmente, quando você tem uma continuação, principalmente do 1 pro 2, você não muda drasticamente o gameplay. Você adiciona algumas features novas. Por exemplo, agora você pode empalar os inimigos. Você pode eletricutar eles enquanto empala, fazendo splatter no NES. Agora, por exemplo, o jogo vai ter um dublador pro protagonista. O protagonista não tinha um dublador. Agora tem. Ah, exato. Como assim? Era, aliás, tipo, silêncio? Era, silêncio. O protagonista é muito sensual, eu acho. Essas roupas espaciais sem personalidade deixam o protagonista meio... Não sei se o objetivo é trazer o jogador pra dentro do jogo, tipo, tirar o foco do personagem e tentar colocar o jogador. Cara, é pra te mostrar que na imensidão do espaço, você é só mais um. E você é um cyber ninja. Você é um cyber ninja. Na verdade, você é o Ultron da Marvel, né? Igualzinho ao Ultron, a armadura dele. Pra dizer que não mudou nada, dá pra perceber uma nítida melhora nos gráficos, mas isso é, no mínimo, obrigação, né? Dead Space é a grande aquisição, a grande novidade que ele trouxe pros jogos aí quando saiu o primeiro em 2008, é que não tem display, né, na tela, tudo você vê no personagem, você sabe a sua energia pela iluminação dos LEDs do grande tubo roliço que ele tem nas costas, e o menu do jogo é um holograma que brota da armadura, se você mexer o personagem, você mexe o menu junto. Tem a questão do desmembramento estratégico, né, que você não é atire na cabeça e mate o bicho, né, corte os membros dele e deixe o inutilizado. Prefiro quando você dá aquele skill shot na cabeça assim e eliminou teu problema. É, eu vi no teaser, tem uma batalha quase que épica com um bicho meio insetoide, um meio escorpião. Eu sei que, pelo que eu entendi, existem batalhas que seguem scripts que você, em certo momento, você não tem que atirar, você tem que empurrar objetos ou ficar se esquivando de golpes especiais daquele inimigo em questão. É, tem coisa assim que no God of War, por exemplo. É, parece maneiro. Não, parece maneiro. Só não gostei muito desse protagonista sem sal, Cyber Ninja. Não, tem uma hora no trailer que fecha o capacete dele, ele tá muito igual, tipo, um Cyber Ninja do Metal Gear 1, cara. Exato. Cyber Ninja do espaço, tem que lembrar. O jogo vai lançar agora dia 25 de janeiro, vai lançar no Steam e pra Xbox. Vai lançar pro PS3, Dead Space 2? Claro! Vai. Então, beleza. E o Zone 3? Esse eu já sei que é exclusivo pra PS3. Quer dizer, nunca se sabe, né? Mass Effect foi pro PS3, então. Então como que o Zone sempre foi de PlayStation, né? Deve continuar agora. Não, e se bem que o Killzone é o concorrente do Halo, né? Então até o Halo ir pro PS3, então não vai rolar. É, é verdade. Concorrente do Halo? Concorrente do Halo e... É sério, pô. É tipo o substituto do Halo pro PS3, pô. Falando sério. Mas é mesmo, é isso mesmo. Não, minha opinião sincera é de que humilha o Halo em todos os aspectos possíveis, basicamente. Quer dizer, obviamente eu só joguei o 2. Senhor Eternidade, se você ganhar de graça o Halo e você comprar o Killzone, você teve mais custo-benefício do que o Killzone. Com certeza, com certeza. Se eu ganhasse o Halo de graça, eu acho que eu dava pra alguém. Não, mentira, ninguém merece. Eu acho que eu ia jogar no lixo mesmo. Que o Zone 3 continua a história do protagonista lá, o Sever, tá lutando na Aliança contra o Império Helgast. O Império dos nazis espaciais. O grupo dos nazistas espaciais. Os trailers mostraram muito aí cenas de lugar meio glacial, né? Parecido com o mundo do terceiro sonho lá, do final da Origem lá. Quem viu o filme, quem não viu, se fudeu. E uma coisa que eles estão fazendo aí, eles tomaram um cuidado de deixar a história mais leve. O pessoal reclamou muito aí que a história do 2 era muito difícil. Ah, pelo amor de Deus. Muito... Sério isso? Ah, cara, que a história é muito política. Sombria, a história é muito política e sombria. Política. É porque é o mesmo público-alvo do Halo, então. É, o rei, a galera que gosta do Halo chorando, que ela é muito política. Sério que você é muito política? Não, óbvio que não. Nem que é viado, porra. Porque eu vi entrevista... Essa galera aí não vai aguentar jogar 5 minutos de Mass Effect, sei lá. Eu vi uma entrevista com um dos malucos lá da produtora, o Herman Rust, não sei se o nome dele é esse, não sei se é assim que se fala. Não deve ser. Mas você tá questionando o inglês do Mestre Splinter? Você ouça? Eu sou um babaca. Control the match. Control the match, the mid from behind. Mas esse host não é inglês, cara. Deve ser alemão, alguma coisa assim. Aí tudo bem. Aí tá vendo? Mas ele deu uma entrevista pra IGN, na E3, falando sobre o Killzone 3, né? E ele falou o seguinte, ele falou, cara, vou trazer o que os fãs de Killzone gostam. Armas, inimigos e shooting brainless. Eu gosto quando o produtor sabe como é que é o seu público-alvo, como é que é o seu consumidor, né? Já tá adaptando pro 3D e PlayStation Move, pra você pegarem armas sinistras e matar oponentes de uma maneira mais imersiva. Basicamente, cara, é a impressão que eu passei que é brainless FPS. Mas o FPS pro Move é uma tendência já. Jogar no controle é muito ruim. E o Move, Kinect, Wii estão aí com interfaces pra melhorar os jogos FPS nos consoles. Aí eu acho que é só uma tendência mesmo que o Zone ir pro Move e tal. Mas quem aí jogou Killzone anterior, 1 e 2? O Senhor Eternidade que caiu. Então, beleza. Então, próximo. Próximo. Só chamei porque te amo. Alô? Zelda Skyward Sword. Cara, estamos falando de fucking Zelda, cara. Fucking Zelda é expectativa lá na puta que pariu e normalmente não decepciona tanto assim. A gente não tem ainda uma data, nem muita coisa anunciada sobre Zelda. Não, é to be announced ainda. A gente... Não, já tá Q4. Pelo tudo que a gente tem foi o trailer que eles mostraram até então. Mas no trailer a gente já pode perceber que os gráficos ficaram bem assim, uma mistura do Wind Waker com aquele cel shade colorido característico, que não agrada muito o Senhor Eternidade nem o Ilapso, e também misturando um pouquinho com Twilight Princess, que é um ambiente bem mais dark, com os gráficos bem mais adultos. Aí você fala, pô, mas os dois tipos de gráficos não tem nada a ver. Mas ficou legal, porque misturando esses extremos, eu acho que eles alcançaram um meio termo, assim, muito bacana. Eles trazem um gráfico renovado que remete um pouco aquilo que passava no Ocarina of Time. Não é tão pesado, mas não é tão adulto, mas também não é tão criança, sabe? Foi exatamente o que eu pensei vendo o trailer. Eu olhei, cara, olhei o cenário e falei, porra, parece o Ocarina of Time. Mesmo considerando, lógico, os avanços de gráfico, me lembrou muito. A única diferença é que o próprio Link tá mais maduro, né? Tá mais adulto, o traçado dele. Sim, sim. No Twilight Princess você já vê um Link bem adulto, com um jogo bem mais dark. É um jogo muito escuro, é um jogo que você passa, tipo, você vai pro mundo da escuridão, volta e meia, você vira um lobo. Foi um bom jogo, mas eu acho que eles alcançam bem melhor uma equação final, que eles misturam com um pouquinho mais de infantilidade no gráfico. Agora, vendo o trailer, sabe o que eu pensei também sobre o jogo? E que você que já jogou Zelda pro Wii pode me responder. Eu achei que eles abusam do controle sensível ao movimento. Mas eu, pelo que eu vejo, é tipo, é muito... Cada recurso que você tem, cada arma diferente, é uma forma de você brincar com o controle de movimento. Eu não gosto muito disso, que me lembra muito o DS. E desses joguinhos de DS que tem que enfiar alguma coisa no touchscreen. Tem que enfiar alguma coisa. Que isso, rapaz? Mas Twitter é traumatizado. Isso aqui é um podcast familiar. Não, porra, tem que... Isso é um podcast com classificação indicativa livre. Se... Senhor, veja bem as suas palavras, hein. Tem esses jogos de... Porra, no jogo DS, quem tem DS sabe, tem sempre algum minigame, alguma coisa pra justificar. E DS não enfia nada na tela não, hein, rapaz. Mas olha só, a premissa do jogo é ter os movimentos do Wii fiéis aos movimentos do Link mesmo, diferente do que foi no Twilight Princess. No Twilight Princess, você só dá um toquinho assim com o emote, ele já dá uma espadada. Então, você podia ficar bem gordinho sentado no sofá, mexendo só o seu pulso, que você ia conseguir dar as espadadas e ia conseguir fazer todos os golpes do jogo. Agora, é diferente. Dessa vez, com a ajuda do Wii Motion Plus, a promessa é de que os seus movimentos sejam exatamente idênticos aos movimentos da espada do Link. Então, por exemplo, tem vários puzzles do jogo que envolvem, por exemplo, um olho que tá numa porta. Você tem que fazer o olho ficar tonto. Então, o olho fica olhando pra sua espada, você fica girando a espada, fazendo o ângulo de 360 graus. Aí o olho vai acompanhar a espada e vai ficar tonto e vai abrir a porta. Coisa do gênero. Então eu acho que ele vai ser um Twilight Princess bem superior. E como ele vai ser, na minha opinião, o último grande lançamento do Wii, antes de alguma reviravolta da Nintendo aí, ele vai ser o jogo que vai fechar o console com chave de ouro. Vai ser então, o Chrono Trigger da nova geração. Deve ser porque... acabou de sair um Mario e um Metroid, e além disso não tem nenhuma outra grande franquia. A menos que saia algum outro Super Smash Bros. Aí, ou algum Pokémon pra Wii, deve ser o último mesmo. Desde Majora's, que é um bom jogo, Ocarina of Time, Wind Waker, Twilight Princess, foram todos grandes jogos. Então eu não acho que o próximo jogo seja ruim. Então eu tô esperando um jogaço pra esse ano ainda, 2011, pro Wii. Esse é um dos motivos que eu ainda não vendi o meu Wii. É por causa do Zelda que vai sair esse ano, por causa do Zelda 7 que eu tenho jogado, e por causa do Smash Bros. Pra fortalecer a galera. Eu vim em meados de dezembro, vi uma matéria que o Shigeru Miyamoto respondeu aos boatos que surgiram depois que você estava falando dos controles da espada e tudo mais. Durante a E3, teve muita reclamação do controle no jogo. Nos primeiros demos e tal, parece que o controle deu um monte de bug, um monte de merda. Justamente, quando você faz uma coisa muito complexa, a chance de bug é maior. Começaram a rolar boatos que o jogo ia atrasar e tudo mais. Aí o Shigeru Miyamoto, em dezembro, falou que tinha 50% pronto. Ou seja, o que estão dizendo é, vai atrasar. Só o fato de falar 50% pronto já quer dizer que não vai ficar pronto pra 2011. Não, até porque, né, quando você tem um negócio que não tem data ainda, mas você tá programado pra lançar em um ano, é muito fácil você falar que vai ser no final do ano. É, aí se você adiantar, você fala, sou fodão, aí. Moleque, avassalador. É porque você tem duas grandes datas pra lançar jogo, né? O período de maio a junho, que você pega as férias de verão do hemisfério norte, e o período de fim de ano pro Natal. Então, pra julho não vai sair, sairia em novembro junto com o Uncharted do Mass Effect 3 pra fechar o ano. Dragon Age 2. Dragon Age é o Mass Effect medieval da BioWare, né? A BioWare tá aí, lançou os dois grandes RPGs da atualidade. Não tem como negar que os dois grandes RPGs da atualidade são Dragon Age e Mass Effect. Do passado também. Dragon Quest, lançou, Final Fantasy. Lançou com Star Wars, The Old Republic. Chrono Trigger. Coisa. Não, KOTOR, tudo bem. Eu entendo, mas os grandes RPGs que marcaram... Os grandes RPGs que marcaram outrora... Porra, os grandes RPGs que marcaram outrora foram Super Mario RPG, Chrono Trigger, Final Fantasy. E hoje em dia, a Square já não tá com tanto peso assim com Final Fantasy. Então, Dragon Age é um RPG muito bom, medieval. E Dragon Age 2 tá com um hype louco. A galera tá esperando um jogaço como foi o Mass Effect 2. O pulo do 1 pro 2 foi muito bom. Eles souberam mudar a jogabilidade de forma a ficar melhor. Souberam adicionar coisas mais interessantes pro jogo. e importaram todas as decisões que fizeram do 1 pro 2. Então isso no Dragon Age provavelmente vai acontecer. Vocês estão esperando uma coisa assim. É um dos jogos mais esperados do ano. Eu só não comprei Dragon Age 1 na promoção do Steam, porque eu já tinha comprado muitos jogos e não ia ter tempo pra jogar. Mas eu me arrependo hoje. Agora que eu tô na metade de Mass Effect 2, eu me arrependo. A compra sem promoção, pô. Tem pobre. O que eu vi do Dragon Age 2 foi só o vídeo, né? O trailer. Achei muito maneiro também. É, o cinematic. E, aliás, esse negócio, a parte cinematic, é uma promessa da BioWare durante todo o jogo, né? Ele ser rico em cinematic, que tragam o jogador pro universo do jogo. Acaba virando filme essa porra. Porra, mas se for um filme bem feito, vale a pena. Eu achei esse trailer muito maneiro. O personagem, ele segue aquela linha de... Tipo, você é o protagonista, quer fazer o certo, né? Mas você... Dá pra notar requinte de crueldade quando ele invoca duas patas gigantescas de dragão e parte o inimigo dele ao meio. Então não é tão paladino da luz como normalmente é o herói de fantasia medieval. E uma coisa maneira é que diz o site oficial do jogo, né, que o jogo vai se passar ao longo de uma década inteira. E todo o mundo e o timeline vai ser moldado de acordo com suas decisões, no mesmo estilo aí que os outros jogos de RPG da BioWare. Cara, isso tem um potencial bizarro, na minha opinião. E aumenta a sua replayability, né, cara? Eu acho que você às vezes vai querer ou até mesmo não jogar de novo, mas você vai se afundar na internet em lendo as possíveis coisas que podiam ter acontecido ou deixar de acontecer. Pelo menos assim que eu faço. Quando eu tomo uma decisão no Mass Effect e termino de jogar o jogo depois, eu saio pra ler tudo que teria acontecido se eu tivesse deixado de fazer uma coisa ou feito outra. E, porra... Sabe o que se chama isso? Arrependimento. Não. E se eu tivesse dado em cima daquela garota na balada aquele dia? Agora. É, imagina, aprender a viver, né, com o que você tem, cara. Não, normalmente nos RPGs da BioWare você tem três tipos de resposta pra cada situação. É o sim, o não e o talvez, né? Não, você tem a resposta de cara bonzinho. Resposta paladino, a resposta sou um filho da puta e a resposta ok, Chrono Trigger. Exatamente. Vou ficar quieto. Inclusive... O Mass Effect é sempre faça o seu trabalho, ou então vou ver o que eu posso descobrir sobre isso, e a outra é tudo bem. Tem aí no post uma foto de como seria Toy Story se fosse Mass Effect. É, vou passar Story aí pra vocês pra ver. Como seria Toy Story se fosse Mass Effect? É muito bom. Fear 3. Fear, pra mim, é uma ótima série de horror, assim como Dead Space, que eu comentei anteriormente. Que deixa o jogador com o cu na mão e sabe aproveitar bem os momentos pra dar aquele susto zoado. Eu comprei o pack completo de Fear 1, 2, os DLCs, durante as promoções do Steam. Eu achei que foi tipo R$9,99, sei lá, ou R$14,99. E eu achei que foi uma ótima compra, o jogo é muito bom, muito bem feito. O level design do jogo e as situações que ele te põe, ainda mais em primeira pessoa, junto com a ambientação, com a sonorização que ele fazem, te dão um clima perfeito de fudeu, meu irmão. Caraca. Cara, dizer que nada passa esse clima tão bem quanto jogar um CS cheio de boss de faca e você com uma arma com 7 balas. Ah. Não, eu acho que Fear trouxe um nível de horror que eu não via desde Silent Hill. E Silent Hill eu ainda consagro como um dos maiores jogos de horror de todos os tempos. O Silent Hill 2, principalmente. Só que o Fear veio mostrando que hoje em dia as pessoas ainda sabem fazer isso de forma maneira. Só que, pelo que eu vi no trailer de Fear 3, o jogo tá tombando muito pra ação e deixando um pouco o horror de lado. E o horror em Fear, pra mim, é o diferencial na série. É, eu também percebi isso. É feito Resident Evil 2, né? É, vocês viram o trailer? O trailer do cara tá totalmente filme de ação ali. Mas pra delírio do ninja inimigo, eles colocaram agora o co-op no jogo, né? Caraca, aí vai ficar foda demais. E é maneiro que o grande elemento de horror que eu vi ali é que o cara possui o outro no meio do trailer, assim. Sim, e durante o trailer, quando eles mostram essa possessão, eles mostram, assim, tocando uma música meio pesada, como se fosse, tipo, vai ter porrada. Life is wasted on the living. No tema dos Polecats lá. O que eu achei maneiro desse co-op, que é um co-op diferente de muitos jogos, você não são dois personagens iguais que fazem teoricamente a mesma função, só estão jogando juntos. Você tem um pra quem não sabe, é o protagonista e o antagonista do primeiro jogo, né? O Pointman e o Paxton Fettel. E enquanto um tá jogando um shooter normal, pega armas e tudo mais, o outro tem poderes psicodélicos, né? Telecinese, pode... Psicodélicos não. Psicocinéticos. Psicodélicos foi irado. É. Eu gosto de pensar. Psicodélicos com psicodélicos. A galera hippie, assim, anos 60. Alguém já usou poderes psíquicos com você? Você sabe se você vai ter efeitos psicodélicos sob o trânsito de um efeito psíquico? Não, a questão é que ele falou que o cara tem poderes psicodélicos. Se o cara, se a utilização de poderes psicocinéticos ou psíquicos sobre alguém causa efeitos psicodélicos é uma outra questão. Mas aí a natureza dos poderes não é a natureza psicodélica, é a natureza psicocinética ou psíquica. Ou que pode causar efeitos psicodélicos aquele que sofrer os efeitos do poder. Mas pode ser psicodélico, entendeu? Não, pode ser psicodélico. Tem razão. Se o cara tomou um chazinho, talvez, quem sabe, né? Agora, no site oficial, ao contrário aí dos medos do ninja inimigo, tá se prometendo, tem assim, bem grifado, more scares. Ou seja, ou eles vão botar um monte de cena de porta se abrindo, porta de armário se abrindo com gritos psicodélicos pra estourar a caixa de som do seu PC, ou eles vão fazer alguma coisa maneira mesmo, no estilo terror, horror, que ele manteve no primeiro e no segundo jogo. Só lembrando aí que o Paradigm 3 vai sair pra Windows, PlayStation 3, Xbox, maio. Em maio, é verdade. Crysis 2. Crysis 2 mostrou aí um trailer muito maneiro, com gráficos sinistros, empolga o trailer, dá vontade de jogar o jogo, sim. Só que eu nunca joguei Crysis 1. Todas as pessoas que jogaram Crysis 1 vieram pra mim e falaram: é um jogo com gráfico muito foda. Aí eu falo: beleza, e aí? Não, porque você pode pegar o carro, jogar em cima do cara, porque você tem super força. E aí? É, e os gráficos são muito dados, meu computador não roda. Ah, não sei, porra. Então, mas o laptop do Master Splinter roda no máximo. Não, porra, não roda no máximo. Não. Aliás, foi o motivo pelo qual o antigo dono me vendeu. Foi porque Crysis não rodava no máximo. E por jogar todos então, os outros jogos. Vou explanar, não quero saber, vou explanar. Fox, porra, Fox. Agora ele fez, jogou, ouviu Crysis e sabe me falar um pouquinho mais sobre a série? Não, próximo jogo. Vai sair pra consoles agora também. Tá saindo pra PlayStation, pra Xbox, pra Wii, não. O legal é que quando você pra faz Wii, o port, também. Quando você faz o port pra console, você não tem como entender o gráfico ao infinito. Mito. Tem que ser o limite que o console vai suportar e ponto, né? Aqui no computador. Mas uma coisa de Crysis que eu também nunca joguei, mas uma coisa que me deixou curioso na época que saiu a promoção no Steam, que eu li a respeito e queria dar uma olhada, é o seguinte, que teoricamente você, o seu personagem dentro de Crysis, você tem que se adaptar, o ambiente ele vai evoluindo, seu gameplay, você tem que se adaptar às suas táticas e a customização de armas e armadura pra sobreviver ao environment, entendeu? Inclusive... Se você quiser passar o jogo inteiro invisível, tem uma hora que os caras te pegam. É, não, você tem que estar sempre, o ambiente vai te propor um desafio que você é obrigado a se adaptar e mudar suas formas de atacar, as armas que você usa, a armadura, de repente chega gravidade zero, tem umas coisas loucas, mas como já foi dito, tudo que eu ouvi falar do jogo foi... Caraca, olha os gráficos, preparem seus gritos computacionais pro 2. Eu já vi gente falando bem do jogo também, não é só esse espetáculo de gráficos não, até porque as pessoas que eu conheço não jogaram no máximo, então cagaram mesmo com os gráficos e gostaram dessa ideia de você poder ser invisível, sua força, voar, cinto de agilidade, etc. Então tá aí, Crysis 2, preparem! Pô, agora que ele acabou de falar de super forças, de utilidades e tudo mais, eu tenho até vontade de falar de um jogo que não tava na nossa lista original, mas que eu acho que é um grande lançamento de 2011. Que tem um trailer lindo, mas vai ser uma merda o jogo. O Elapso, ele é contra qualquer MMO. Se é MMO, é uma merda! Não. Elapso vai levar um outro esculacho da Debs, hein? Vou levar esculacho de quem? O que eu fiz? Eu não fiz nada ainda. Vai levar outro esculacho da Debs e ficar criticando MMO aí. Não tô criticando MMO não, cara. Tô falando mal desse jogo da DC aí. Porque os caras fizeram um trailer magnífico do negócio. Cara, eles podiam fazer feito um filme daquilo. Ia ser o maior filme baseado em história em quadrinhos da história do mundo, parte 1 e 2. Só que na hora do jogo mesmo, o jogo você vai ter que fazer um personagem de merda, você vai ter que fazer o homem pendrive. Você não vai encontrar Superman, Batman, Mulher Maravilha no mundo, entendeu? Você vai então encontrar. A diferença não é nada. Inserindo dados aonde for. Inserindo dados aonde for. Vai ser um City of Heroes que você vai poder fazer um Batman sem tomar processo da DC, entendeu? Na verdade, nem isso, por isso que vão deixar você fazer um Batman. Você vai ser não, um cara porque agora tem vários Batman, tem uma liga de Batman agora. Fale. O Batman tá financiando um Batman em cada parte do mundo. Fale rapidamente, mestre, sobre o jogo. Cara, rapidamente. o jogo, é, como o Lápis já falou, já existem propostas de você criar o teu super-herói e interagir com um ambiente de MMO, que é o City of Heroes. E já antes dele teve o Freedom Force, que você fazia um super-herói também, é, customizava os poderes e tinha que sair na porrada de todo mundo. Tem o City of Villains também, né? Na onda do City of Heroes, na mesma onda. Exatamente. E a DC resolveu entrar nessa onda, fazer o MMO dela, onde você cria teu personagem e vai meter a porrada nos mocinhos ou nos vilões, dependendo de qual é o teu alinhamento, né? Tu pode escolher ser vilão ou herói, aí tu pode escolher ser pequeno, médio, grande, você pode customizar ele passo a passo, pode clicar em Inspired By, aí entra uma lista de heróis e vilões existentes no mundo. Heróis e vilões? Heróis e vilões. Heróis e vilões. Existentes no mundo, você escolhe um e ele já joga teu personagem pra um pseudo, aquele personagem que você escolheu. Você é obrigado a escolher um mentor, e esse mentor aparece e vai determinar seus poderes. Então, se você é um herói, seus mentores podem ser Batman, Superman e Mulher Maravilha, por enquanto. Se você é um vilão, você tem que escolher Lex Luthor, Coringa, uma mulherzinha que eu não lembro qual é a da mulherzinha. Deve ser Arlequina ou a Hera Venenosa. Como é que é a mulher, lembra? Pô, cara, tá no set oficial. Parece uma roupa mexicana. Gostosa deve ser, né? Ela é gostosa. Poxa, ruiva. Cara, é ruiva? Então, sei lá quem é. Eu queria que o jogo fosse bom, mas acho que não vai ser. Embora o Poldini e o Jim Lee estejam envolvidos aí, eles são caras fortes na DC. Eu tô falando rápido assim, porque o editor tá de mimimi. Vai, próximo. Mas enfim, o jogo promete revolucionar essa parte de heróis, porque ele vai colocar muitas opções consagradas de gameplay e game roles pra poder compor uma party, como o clássico tank, healer e DPS, crowd control, essa porra toda. É uma aposta grande, não vai ter tanto foco em leveling, dizem que você vai chegar no level máximo muito rápido. O foco vai ser o high-end content do jogo. Próximo. L.A. Noir. Eu não faço LA. Ideia que porra é essa, então o Lápis é todo seu. Los Angeles Noir. O L.A. Noir é o próximo projeto da Rockstar Sandbox, depois do Red Dead Redemption, é o jogo deles pra 2011. Eles só fazem Sandbox? Eles sabem fazer isso, né? Então fazem muito bem continuar fazendo isso. O L.A. Noir agora é retratar a Los Angeles dos anos 50, né? O ano exatamente será 1947. Você vai jogar com um detetive, vai investigar casos baseados em cinema noir. A ideia agora é retratar a Los Angeles dos anos 50, em 1947, exatamente. Você vai interpretar uma boa palavra, acho, esse jogo, um detetive na resolução de mistérios. O grande lance do romance dessa vez é que eles estão conseguindo fazer um tratamento gráfico absurdo, assim. Eu acho que já tá deixando o Heavy Rain pra trás. E vai ter aquele talvez clima mais escuro. Vai. É, o trailer do Making Off já mostra aí como é que eles fizeram a captura de face dos atores. Então, é absurdo. Eu vi o vídeo, né, que a gente vai colocar aí no post. É absurdo a expressão facial. Quando eu olhei, assim, eu podia jurar que tem algum ator que inspira, não tem? Protagonista. Acho que você não viu o Making Off, né, mas no Making Off mostra lá os atores mesmo, que estão fazendo a dublagem, no caso também servindo de modelo pros personagens, e tava o cara lá mexendo a sobrancelha e você vendo ao lado, né, a modelagem 3D pronta já, assim. Não é nem só a expressão, é o diálogo, o cara falando, a fonética parece perfeita na boca do cara. Não, é a captura de movimentos toda, né, dos lábios, do rosto inteiro, então mexe a boca igualzinho o cara. Pra quem assiste ou já assistiu aquela série que passa na HBO aqui no Brasil, Mad Men, que é dos anos 50, né, é toda aquela ambientação ali, só que no ar, né, e lá pra Costa Oeste, né? Galera de cartola, as mulheres com batons vermelhos fortes e seios avantajados. As mulheres dos anos 50 eram mais peiduras que hoje em dia, não sei porquê. Acho que os sutiãs eram maiores. E não tem muito. Não se tem muito revelado ainda de nome de personagem, essas coisas assim, nem como é que vai ser a dinâmica do jogo exatamente. Mas é um jogo de resolução de mistérios. Tem que ser um detetive, né? Que fica na sala dele fumando um cigarro na primeira cena e ele contando a história dele. Não, porque eu me arrependo daquela vez que chegou aquela garota. Nossa. Aí entra uma loura assim, bem com aquela roupa colada na sala dele, chuva, né, de luto a mulher, aí tinha um negócio... Peraí, tem que lembrar que tem um ventilador devagarzinho rodando no teto. Exatamente. E antes da mulher chegar, ele tá pensando, olhando pela janela pra chuva, mexendo na persiana, abrindo e fechando. Caralho, aí o cara tem toque, né, cara? Não, eles não fazem essas coisas, não. O cara provavelmente ia estar abrindo o porta-cigarro dele, tirando o charuto, o porta-charuto, no caso, tirando o charuto, olhando uns papéis, fumando, olhando pro horizonte, pensando... Quando ela entrou por esta porta pela primeira vez, eu não pensei que minha vida mudaria completamente. Exatamente. A partir daquele momento. Aí entra a música Incidente, e bota assim, um filme de Martin Scorsese. E ele olha uma olhando uma foto, assim. É, ele olhando uma foto, exatamente. E aparece um maluco de amarelo, com todo de amarelo, chapéuzinho amarelo, com uma metralhadora, e fala, eu sou o Dick Tracy. Eu sou o Dick Tracy, vou te matar. Ou então esse jogo o maluco tem uma máscara tosca na cara e fala, eu sou o The Spirit, protagonista do pior filme dos últimos tempos. Ou então o cara bota uma máscara completa de metal e fala, eu sou o Rocketeer e vou sair voando por aí. Esse jogo eu tô esperando, cara. Quando abrir pré-venda, eu vou... Acho que eu vou comprar, porque a Rockstar agora me cativou. Só GTA que eu caguei. Pô, é o principal jogo, cara. Cara, vai ser igual GTA, só que no passado. Sim, GTA vai ser medieval. Vai ser igual Red Dead Redemption, só que no futuro, né? Cara, GTA... O jogo se passa 35 anos depois do Red Dead Redemption. GTA é o novo Doom, né, cara? Você fala, não, é um jogo tipo GTA. É verdade. Tipo GTA, né? É. Antes do conceito de sandbox ser fechado no mundo dos jogos, eles falavam tipo GTA mesmo. É. Tipo vamos GTA lá. 3. Próximo! Portal 2, pra mim, vai ser a mesma coisa que Portal 1, só que com co-op, com aqueles puzzles absurdos no laboratório, com aquelas físicas que você vai aumentando a velocidade conforme vai caindo no buraco, saindo do outro, indo mais longe, abrindo outro buraco pra cair mais longe, saindo no teto, pra depois sair atrás, pra depois abrir um buraco na parede e conseguir levar o seu raio pro outro ponto do outro buraco pra acertar o raio e abrir a porta. Com co-op. Aí chegou na China, pegou o engradado de Kaiser e pulou no buraco de novo. Eu concordo, mas acho que a adição do co-op vai ser uma ótima adição. Eu nunca joguei, tipo, um puzzle com co-op, deve ser bem diferente. Eu vou usar a palavra certa, vai ser psicodélico. Vai ser psicodélico. Aí, ótima definição, vai ser exatamente isso, vai ser psicodélico. Não, mas sério, sabe o mesmo? De ser aquela coisa assim de, espere o seu parceiro chegar na alavanca para puxá-la e puxem juntos. Eu acho que o copo vai adicionar uma dificuldade muito grande no jogo. Isso é ruim? Não, tá. Pelo contrário, mas o portal, ele não é um jogo fácil. Aí sabe o que podia ter? Ué. Podia ter um verso. O objetivo é botar um portal no inferno e botar depois debaixo do pé do maluco. Alguma coisa. Tem que matar o cara com portal, moleque. Bomberman com portal, né? Nossa senhora. Próximo. Porra, acabou já? É, o portal vai sair aí pra... Vai sair pra tudo. PlayStation, Xbox, Mac e Windows. Prepare-se pra horas e horas de puzzle dentro do laboratório. Na verdade vai ser umas 3 horas, né? Deve ser curto que nem o primeiro. Será que vai ter bolo nesse? Bolo? Não, óbvio que não. Gears of War 3, pra mim, um dos melhores co-op, o melhor co-op do Xbox 360 e um dos melhores co-ops que eu joguei nos últimos anos. Gears of War 1 eu joguei pra PC, zerei com Comandante Cobra, achei um jogo muito bom e só porque o Gears of War 2 é exclusivo pro Xbox, eu pensei várias vezes em comprar o Xbox. Só que o Comandante Cobra é um gordo que tem o Xbox e não tem Gears of War 2. Eu já fortaleci com o segundo controle e ele não fortalece com o Gears of War. No aniversário dele dá pra ele, pô. Porra, eu já fortaleci com controle, pô. É, fortalece com Gears of War 2, pô. Vai ter que estar no embalo de fortalecer, cara. É. Cara, olha só, ele já fortalece com o Xbox. Você tá me indicando fortalecer com o jogo, pô. É, cara, olha só. Olha só. Mas Gears of War 3, eu tô na vibe desse jogo desde a E3, que eu vi os trailers na casa do desde nosso amigo. Desde o primeiro podcast. Hã? Desde o primeiro podcast. O primeiro podcast, aquela coisa linda. Aquela merda. E vendo o trailer do jogo e o que os produtores estavam falando na E3, eu falei, esse jogo vai estar sensacional. E sabe o que é o mais foda? Qual o mais foda? Vai dar pra 4 pessoas. Puta que pariu, vai ser muito foda, caralho. Caralho, vai ser uma zona. Vai ser uma trepação, uma putaria. O filho não deve assistir. Recomendo Gears of War. Se você quer jogar um jogo com um amigo teu pra zerar, um jogo de aventura co-op, Gears of War é um dos melhores que tem aí no mercado. Pode brincar aí. E agora, no modo cooperativo, você vai poder jogar com os monstros, né? Quando é que vai lançar o jogo? É, não sei. Acho que é to be announced ainda também. Q4 2011. Vai ser lançado no final do ano. Final junto do com o Uncharted, o Mass Effect e o Zelda. Então vamos lá. Bioshock Batman Arkham City é a continuação do Arkham Asylum. Eu joguei o Arkham Asylum, não é um jogo muito longo, eu zerei com 12 horas de gameplay. O jogo tem um dos melhores gameplays, o jogo em si, do começo até quase o fim, é muito bom, só que quando chega no final do jogo é decepcionante. Cara, Ninja Inimigo, é porque você não lê gibi, cara. Olha só, quando você joga Uncharted... Gibi não tem fim. Gears of War, olha só, quando você joga Uncharted e Gears of War, Silent Hill, o Red Dead Redemption, aquilo que tá acontecendo é a coisa mais incrível que já aconteceu na vida daquele personagem, cara. Pro Batman, o Asilo Arkham ser dominado, ele salvar tudo e voltar pra casa... É padrão. É, mas é normal, é padrão. Ele chega assim, chega, Alfred. Aí o Alfred pergunta, patrão Bruce, como foi o dia? Ele, normal, traz as minhas pílulas que eu vou dormir. É isso, cara. Mas você lembra da época em que você jogava o jogo pelo final, na época que não existia o YouTube, na época que o final era o seu prêmio? Cara. Era o achievement, né, cara? Até hoje não, tem jogo que não te dá o final, e não te dá o final foda que você espera, e Batman é um deles. Batman é um jogo muito bom. Também tinha, cara. Antigamente também tinha o jogo que você jogava no final e thank you for playing, for all Capcom staff, tchau. Sempre teve jogo assim. Agora. Batman é um jogo que vale a pena jogar, eu recomendo todo mundo, só não espera um final foda. Então eu tô esperando que o Arkham City corrija isso. Arkham City... Cara, quando eu vejo jogo baseado em história em quadrinhos, eu já não espero um final foda. Só jogo porque eu tenho vontade de jogar mesmo. Pô, o jogo do Homem-Aranha que eu joguei pra PS2, os jogos do Homem-Aranha menos um que eu joguei pra PS2 tinham finais legais, eram jogos legais. O único jogo de Homem-Aranha que o final eu achei realmente legal foi aquele de PlayStation 1. Não foi nem pelo final, foi pelo chefe final, que era o Dr. Octopus com o simbionte do Carnificina. Ah, e teve aquele obrigado, Ultimate obrigado. Spider-Man pra... que eu acho que não sei se saiu pra videogame, mas tinha pra PC. Essas coisas... que eu não lembro do final. Doutor Octopus com Carnage é uma coisa clássica, é uma coisa que fede a videogame, né, cara? Deveria feder quadrinhos também, mas por algum motivo ninguém não tinha feito isso. É genial. Foi muito bom aquele final de jogo. Vem cá, me tire uma dúvida. Tem um trailer do Batman Arkham City no site e tal. Tem trailer do Batman. São atores ou aquilo ali é gameplay? Gameplay. Aqui é gameplay. Não é nem CG aquilo, é gameplay. Cara, eu tô com medo. Dizem eles que é gameplay, né? Não, vamos sempre lembrar do famoso vídeo de gameplay do Tekken 6. Tekken 5, aliás. Caralho! Nada disso. Não, mas o gráfico... Você consegue fazer uma ponte entre o gráfico do Arkham Asylum com Arkham City. Você consegue ver que aquilo é uma evolução do gráfico do Arkham Asylum. Ah, é bem feito mesmo. Bem feito. O Arkham Asylum é muito bem feito. É. Vai lançar pra 360, PS3, PC e deve sair pro final do ano também, né? Não, e acho que é meio do ano. Fall 2011. Fall 2011. Final do ano. O outono do Hemisfério Norte. Então é quando for primavera aqui, então é terceiro trimestre. Terceiro trimestre. Terceiro trimestre com atraso final do ano. Valeu. The Last Guardian. Se alguém quer falar, se alguém acha que vale a pena falar, fala, senão pulo. É um cachorro gigante com penas. É. Enfim, é... É tipo história sem fim. É mistura de Shadow of the Colossus com história sem fim. É o que eu ia falar. É o Shadow of Colossus é considerado por muita gente aí o grande jogo de PlayStation 2. E agora a Ico já lançou, o Last Guardian. E é um meio que sucessor aí de direito do gameplay e da linhagem de jogos dele. O nome técnico é espiritual. A história tem continuidade? Não. Não, é sucessor espiritual. É que nem... Prince of Persia, Tamagotchi, história sem fim. Qual é a parada? Você joga com um moleque que é barcozeiro, como todo personagem de videogame moderno tem que ser. Claro. Que cuida de um bicho, de um monstrão gigante, que é um grifo com corpo de galinha. E uma cara de asa. Asa de pintinho e a cara do cachorro do História Sem Fim, só que menos mongol. O cachorro do História Sem Fim tem uma cara de mó foda. O cara tem um rabo de rato também. Rabo de rato, é. E com aquelas anteninhas que o cachorro do História Sem Fim tem, foram cortadas. Tipo as do Hellboy. Boy. O chifre dele foi cortado. E aí, qual é a história do jogo? Tem uns guardas lá que você tem que enfrentar atacando balde, estilo lá de Super Nintendo. E irado. Você tem que cuidar e alimentar do monstrão. Aí, de vez em quando, você tem que tacar a pedra no outro canto lá pra ele olhar. Ah, uma pedra. Vou pra lá que ali tem uma pedra. Aí ele se mexe pro outro lado e você consegue pegar uma peça de um puzzle que tava onde ele tava. Coisas assim. Também não tem muita coisa definida até agora, não. O gráfico é bonito. O moleque é cel shading. O moleque é cel shading. Cel shading. É cel shading. Moleque tem altas tatuagens, isso não pode não, cara. É menor de 18 anos. Eu não notei as tatuagens do moleque, não. Cara, menor de 18 anos pode ter tatuagem, é só ser autorizado pelos pais. Ou pelo cachorro gigante. Ou ser de diversas fantasias em que ele é órfão e por causa disso ele consegue tatuagens fáceis. Ou ele nasceu com as tatuagens e depois descobrem que ele é um príncipe de uma civilização perdida que estava em decadência porque não conseguia achar o príncipe. Mas que fazia tatuagens. Claro. Fazia tatuagens, na bunda. O moleque é em Shell Shading e o dragão em... Dragão não, a cocatriz. É uma cocatriz aquela porra, o cara de cachorro. Ele é em CG, ficou muito bonito a arrumação do gráfico. E o gameplay também parece interessante. Tem parkour, né? É bonitinho, cara. É bonito. Vamos dar o crédito. Isso aí, eu acho que no mínimo o aluguel vai valer. Até porque os caras fizeram o Shadow of Colossus, aí vamos dar um crédito. Pô, nunca joguei Shadow of Colossus, então não vou dar crédito com anime. Eu não gostei muito de Shadow of Colossus, mas normalmente quando eu falo essas pessoas... Ah, meu Deus! É o jogo da década! Melhor que Majora's Mask! É mais ou menos a sua reação quando as pessoas falam mal de Kingdom Hearts, já parou? Falando nisso, Kingdom Hearts é uma merda. Não reparei, não. Fala aí, senhor Eternidade. Bulletstorm, trovão, tempestade de bala, meu irmão. Cara, Bulletstorm, a princípio, ele é só mais um FPS que nem qualquer outra merda que então nem pronto, valeu, aí. Então, beleza. Aí, só, depois eu fui ver o trailer, eu fui olhar direitinho. Ele é só mais um FPS, mas ele tem umas coisas interessantes. Não tem faca, por exemplo. É bicuda no cu do filho da puta. É, legal. Clássico do Duke Nukem, né? Exatamente. Clássico do Duke Nukem, mas já é alguma coisa, né? Você passou anos vendo faca. O jogo que aquele moleque do Aferman joga. Já viu como é que o cara usa faca naquele jogo? Eu já esqueci o nome do jogo. Não, o cara dá uma puxada de faca assim, Jack Sparrow. Fica girando a faca no ar, Kunai, Naruto, meia hora, aí foi com a faca na mão, assim, de uou! Eu sei fazer instantes com a faca, porra. Tu joga pra ver como é que é? Tu joga! Eu vou sair por aí dando facada nos outros. A história desse negócio é interessante, assim. Você tinha dois caras lá que eram membros de uma equipe de mercenários. Eles foram muito filho da puta e traíram o chefe deles. Eles são Dolph Lundgren. Rola uma mina, porra. Ah, sempre tem mulher, porra. Até no mercenário tem mulher. Porra, Gisele Thier. Aí ele, o cara lá, o ex-chefe deles, exilou eles num outro planeta. Aí 10 anos depois, o planeta tá infestado por uns mutantes loucos lá. E eles querem... Eles se encontram de novo e querem fugir do planeta com vida e obter vingança. Ou seja, dá pra fazer um filme aí, vender pro Stallone, ele faz um filme bom desse jogo. Vingança você faz qualquer jogo, qualquer filme. Cara, nunca teve um jogo do Charles Bronson. Cara, pode crer, cara. Vou produzir um. Cara, né? Boa ideia. Tive uma ideia pra um filme. É uma história de vingança. Mas, enfim, para a maneira desse jogo clássico, né? O cara tá vestindo altas armaduras de colete à prova de bala e a mulher tá de camiseta, mostrando os boobs. Ah, óbvio, lógico, padrão. Pô, né? Claro. Cara, lógico. Padrão. O que é melhor pra segurar a bala do que um barra de peito gigante? Cara, World of Warcraft. Você pega um breastplate, bota num personagem masculino, tá aquele breastplate sinistro que cobre todas as partes, grandão e tal. Aí você bota num personagem feminino, ele tem a barriga exposta, modo decotão, tudo aberto. O Seiya só não tinha a barriga exposta com a primeira armadura porque ele usava camisa vermelha. Mas vocês não lembram daquela mulher lá na Nova Zelândia ou na Austrália, tanto faz o mesmo país, que tomou um tiro no peito e o tiro parou na prótese de silicone dela? É, moleque, isso é poder. Isso. Hoje em dia isso não aconteceria mais porque a prótese de silicone dos modelos novos são, né, muito mais parecidos com o Renan. Nem esfria se fica no ar-condicionado mais. Mas, pô, aquela mulher ter a prótese antiga daquelas duras, valeu a pena. E teve a mulher que botou não sei quantos litros de silicone e perdeu o peito inteiro. Mas enfim, a Ninja Inimiga sabe essa história aí. Depois um dia ela conta. Ah, foi a mesma clínica que ela colocou. The Circle of Awesome. Kill with skill to rack up the points. Cashing these points for upgrades. Esse é o nosso inglês do Mass Flint. Badass weaponry. From the player's dress peacemaker carbine to explosive flail gun. Bulletstorm delivers an arsenal of the most inventive death-dealing weapons ever seen. É isso aí, próximo. É isso aí. Metal Gear Solid Rising tá como um jogo muito esperado, uma hype muito grande, porque... Eu quero jogar com Cyber Ninja! Meu Deus, é muito foda! Esse ano foi o 2? Não, cara. O 2 ele não era um Cyber Ninja. Ele era só um Solid Snake gay que, em vez de pular e rolar no chão, ele dava a estrela. Só isso. Agora você joga com um Cyber Ninja que corta tudo. Você pode dar um bullet time pra poder cortar o inimigo várias vezes em 3 partes, 5 partes. Yeah! É só isso que eu sei do jogo. Pô, porque é só isso que tem no jogo. É, acho que o Rising é a chance que a Konami tem de zoar a Capcom, porque a Capcom não tá mais fazendo o jogo do Onimu. E a Konami vai fazer um Onimusha Cyberpunk, né? Pô, mas eu não sou tão fã do Cyber Ninja, assim. Eu acho que um jogo com a jogabilidade do Cyber Ninja pode ser legal, mas eu acho que se você bota o jogador pra controlar um personagem tão sinistro quanto o Cyber Ninja, tira um pouco da credibilidade de você controlar o Solid Snake, entendeu? Eu acho que você botar o jogador pra controlar um samurai não tira a credibilidade de você depois poder controlar o MacGyver, que é um cara... Não é um samurai, incrível. Cara. É um samurai ninja super veloz que tem bullet time, cara. E que a espada corta tudo. Dança do gorila. O Solid Snake é o tipo MacGyver, cara. Ele é incrível. Espírito Ninja vier pra cima dele, ele vai inventar uma mina com um palito de fósforo e o pendrive do Homem Pendrive vai jogar no chão e vai fazer aquilo absorver tudo do Cyber Ninja e foda-se o Cyber Ninja. Metal Gear Solid Rising tá aí, tem chance de ser o jogo do ano, porque a galera vai criar uma hype incrível em cima desse jogo. Tem porque muito... se o Kojima caga, nego da Game of the Metal Year. O Kojima caga, nego da Game of the Year, e tem o Raiden e o Cyber Ninja. E o nego goza infinito pro Cyber Ninja. Então, esse jogo tem tudo pra ser um sucesso. Pode botar um jogo que vai ser um Mr. Hank, só que você joga 5 minutos com o Cyber Ninja. Pronto. Oh, aí você bota no trailer, você bota só o Cyber Ninja, óbvio. Exato. Isso, Mr. Hank é muito mais maneiro. Eu também acho. Mr. Hank, the Christmas poo, small and brown, he comes from you. Ah, eles até trocaram os logos da série, né, cara? Pra poder refletir a própria personagem. The Mass Tactical Spionage Action. Agora é Lightning Bolt Action. Lightning Bolt Action. É, cara, e vai sair pra PC agora também. É o Pikachu protagonista. É. O Raiden. Mass Effect é o jogo de RPG que eu tenho mais jogado ultimamente. Pra mim é o melhor dos últimos tempos. É. What? Sim, eu acho melhor do que o Birth by Sleep, Kingdom Hearts, que eu tava curtindo pra caralho. Ah, isso deve ser mesmo. Ah, por quê? Você vai dizer que Final Fantasy XIII é melhor que Mass Effect? Não, mas... Quer dizer, cara, eu falo de puro preconceito, porque eu nunca joguei Mass Effect, mas eu não gosto do sistema de combate, e o sistema de combate é muito importante pra mim. O sistema de combate é muito parecido com o sistema de combate de Gears of War. Muito parecido. É action RPG, cara. Como é que você não gosta? É puro... Não é aquele que nem... Que action nem RPG é Borderlands. Não, é tipo Gears of War, não é tipo KOTOR, não. Não, até. Menos mal. Mas sei lá, eu não gosto do protagonista, ele é meio escroto. O protagonista você faz a cara dele, não, cara. Não, mas eu não gosto da do main, é escroto. Porra, eu não uso quando main, eu também... Não importa, ele tá na capa, e ele é escroto. Enfim, Mass Effect a gente já falou aqui também bastante, é um jogo extremamente customizável, você faz o seu personagem, faz a sua história, trilha o seu jogo, leva isso pra frente no Mass Effect 2, eles importaram isso de uma forma foda, então a grande esperança no Mass Effect 3 é que eles continuem essa linha de evolução que eles fizeram do 1 pro 2. O 1 é um grande jogo de RPG, um jogo muito bom. Do 2 eles deram um salto que virou um jogo muito foda. Então, a galera tá esperando que o salto do 2 pro 3 seja uma coisa muito incrível. Mas não então, vai ser e vai decepcionar. Pode ser uma grande decepção ou pode ser uma coisa muito legal. Uma coisa bem foda que eu vi é que agora... Já foi... Uma coisa muito foda ser Mass Effect 3 é que nesse trailer, no finalzinho do trailer, é revelado que a missão é na Terra e você não joga na Terra em nenhum Mass Effect. Pô, mas não é aquele mundo clássico de que nunca ninguém lembrou da Terra e tudo não. Mais. A história de Mass Effect é que os humanos descobriram uma tecnologia alienígena que permite viajar para os confins do espaço e começaram a colonizar o espaço. Só que a Terra continua lá. Por que ninguém nunca vai pra Terra? Porque não tem missão na Terra. Pô, mas é a boa, porque a Terra é tipo a Terra, tá ligado? Tem existe tipo os Estados Unidos das Galáxias, que é um planeta lá que tem várias raças. Então a Terra é tipo, sei lá, South America. Não, eu não jogo nenhum jogo de ficção científica que você não é um pirata espacial, cara. Pirata! Você pode virar um, provavelmente. Ah, se não der, tá beleza. Se comportar. Não, se bem que não, porque o cara da capa é escroto e não é um pirata espacial. O cara da capa do jogo. Eu disse que era um cara que usasse uma capa. O Mass Effect 1 e 2 é um jogo que eu recomendo muito. Quem não jogou ainda, tá dando mole, devia estar jogando. Não seja preconceituoso com o Senhor da Eternidade. Pra quem não jogou, tá dando mole e ele é o ninja inimigo. Não sabe as regras, eu sou o ninja inimigo e tô recomendando. Mass Effect 1 e 2, ótimo jogo. Joguem e esperem Mass Effect 3. Pra mim, vai ser o melhor RPG do ano de 2011. E agora, por último, eu deixo o Ilaps falar do jogo semi-preferido dele. Como é que é meu jogo semi-preferido se eu não joguei ainda? Uncharted. É minha série semi-preferida. É. Não, é minha série preferida agora, cara. Melhor do que Red Dead Redemption, oh my god. Oh my god. Olha só, é o último jogo aí da lista que é um dos últimos a sair também, né? É o último com data certa já pra sair. Vai sair 1º de novembro aí, só pra PlayStation 3. É o Uncharted 3. Quer dizer, Uncharted não se sabe, né? Não se sabe o quê. Sempre pode vulgarizar e ir pra Xbox e pro cara levar. Pra Mac, se bobear. Mas já é o terceiro que serve. Tá rindo de Mac por quê, cara? Mac não é vulgar, não, cara. Pô, não, é o cara é seu caralho. É porque ele é um renegado de design. Então, normalmente, todas as pessoas de design ele odeia Mac. É, ele odeia Mac, né? 2 anos depois aí do segundo Uncharted, que foi eleito o jogo do ano pela IGN e por um site desse aí, acho que o GameSpot, não lembro. A Naughty Dog tá lançando o terceiro Uncharted, que vai sair em novembro. É só pra PlayStation, a menos que vulgarize, como o senhor da identidade profanou aí. Nesse terceiro jogo, a Naughty Dog resolveu levar o Drake pro deserto. No primeiro jogo, ele tava numa mata atlântica dominada por onde os nazistas passaram. O segundo jogo foi pro Oriente Médio. E agora ele vai pro meio do deserto árabe. No primeiro jogo aí, ele seguia os passos do antepassado dele, o Francis Drake, personagem histórico. No segundo jogo aí, já tinha um Marco Polo na história. E agora eles vão colocar o Lawrence da Arábia, que não é só um personagem de filme, é um personagem histórico também. Você descobriu isso agora, né? O Lawrence da Arábia. É, veja um filme de 62, ó. Bom, tem 4 horas só de filme. E quando tá com 2 horas de filme assim, ele dá um fade out, você acha que é o fim, tá assim, fim da parte 1. O jogo, o que eles mostraram até agora só foi a primeira cena do jogo, né? Pra variar, o Drake, o avião dele caiu, mas ele sobreviveu, porque ele é incrível. E tá lá o avião caindo no fundo, ele andando no deserto, no meio do nada, e não tem muito mais além disso. Mas como nos 2 primeiros jogos eles acertaram, eu acho que no terceiro eles devem acertar de novo. A grande questão é que fazer cenário de deserto em jogo de videogame ainda é um desafio grande aí pra galera, né? Então os caras estão arriscando aí, até agora tá muito bom. Parabéns. Tá muito bom. O Killzone 2 tem os desertos. O Killzone 2 tem os desertos. Tudo bem que é deserto espacial, mas é deserto. É. O que ele quer dizer é esse deserto com areia fina, duna. É. Prince of Persia nunca botou deserto com areia maneiro, não? É, mas é diferente, cara. Porque não tem aquelas tomadas assim de você ver o deserto até o fundo e ficar areia ventando na cara do cara, igual eles estão fazendo. Tempestade de areia e o cara levava. Tempestade de areia, é. Mas eu li sobre o Uncharted 3 que, tipo, tem sempre um lance de que tem o teu parceiro, né? O Sullivan lá. E eu acho que não joguei dois, mas deve ter a mulherzinha também de seguindo, sei lá. Só que tem os NPCs de seguindo e tal. É. Só que, tipo, no 1 e no 2 o NPC não faz porra nenhuma, né? Ele fica só de brinco. Faz. Ele te foda. Não, não te foda. É, ele atira essa criança. Não, nem te foda. Mas, tipo, no 3 parece que tem umas interações melhores, que, tipo, você, tipo, salva o cara te salva, né? Tipo, estende braço, você pega a mão. Ah, não é tipo assim, você faz um puzzle pra conseguir abrir uma porta. Aí você tem que fazer um outro puzzle pra conseguir abrir a porta pro cara passar também. Aí você fala, porra, tão inútil, hein, cara? Porra. Ah, mas é que nem Indiana Jones, porra. Não lembra aquela... Eu não lembro qual filme do Indiana Jones é. Mas tá ele de um lado e a Indie Girl do outro lado. Aí ele fala, puxa a alavanca à direita. Aí a mulher vai e puxa a alavanca à esquerda. Puta que pariu, brother. Ele aí fala, outra direita. Ele, não, a sua direita. Aí ela vai e puxa a alavanca. Aí o negócio lá de... A dama de... Tipo uma dama de ferro que eles estavam, assim. Uhum. Eles são sequestrados por espinhos. Aí para o negócio. É nesse nível. Até porque, porra, Uncharted. Pega a imagem de divulgação do Uncharted 3 aí e fala em que ator que fez o Han Solo no Guerra das Estrelas basearam a porra da cara do Drake. Tá caro do Harrison Ford. Quando é que vai ser lançado? 1º de novembro. 1/11/11. Com a descrição que vocês deram pra mim, tem que ter pelo menos um esquibunda na areia lá. O sandboard atirando, né, cara? É irado. Pelo menos um esquibunda. Que eu acabei de ter uma ideia genial pra um jogo. Puta que pariu. Um jogo Skibunda Adventures. Não, moleque. Pode botar, tem várias versões. Pode ser skate, pode ser snowboard, mas é importante você ter o teu veículo. Esquibunda pro skater. O veículo e uma arma, moleque. O skatista do mal que faz tudo com skate. Tem que ter uma arma. O snowboarder que desce a montanha matando Yeti, moleque. Monstrinho da neve. Caralho. O esquibunda assassino. É, fazer 3D. Você esquia, só que você tem que ter FPS. Quando vem o monstrinho da neve, você, porra, fuzila o maluco. Sim. Manda granada. E no esquibunda na areia o quê? São as minhocas da areia do mal, os gigantes. Cara, esquece esquibunda, moleque. Se tu quer botar tua bunda no chão e arrastar por aí, tu faz isso. In real life. Forever young, I want to be. Forever, do you really want to live forever? Ah, vamos acabar logo. É isso aí, amigos. Estamos chegando a mais um final do episódio do podcast Eu Gosto de Jogos. Espero que vocês tenham gostado da nossa... Qual o contrário de retrospectiva? Sei lá, Alguém me ajuda aí no português. Previsão. Não, porra, eu quero uma futuro retrospectiva. Perspectiva. Uma perspectiva do ano de 2011 no mundo dos jogos e diversão. Se você não gostou, gostou, ou tem alguma sugestão de tema, o que você acha que faltou, ou whatever, mande suas sugestões, críticas e porradarias para eu gosto de jogos da abaixofrenteseu.com. Aproveita que tá lá no seu web browser, no seu e-mail, abre uma página ali a mais e vai no Twitter. É twitter.com/baixofrentesoco, @baixofrentesoco, se você já tá no Twitter. Deixa lá, adiciona a gente, segue a gente, manda mensagem pra lá, a gente recebe, responde, fica brinks, é irado. Acessa a homepage, vai no Twitter, faz a escolha toda que a gente merece. Twitter. Mão direita no vermelho. É isso aí. Até semana que vem. É isso aí, semana que vem bombando. O que que tem semana que vem? Não sei, mas vai bombar com certeza. Valeu, galera. Abraço. Tchau, Elaps, que caiu. Tá, beleza, mas os pudem do mangá, o mangá, eles crescidos, eu já estava na faculdade. E eu entrei na faculdade um ano depois de você. Então você lia Naruto na faculdade. Ok, Mass Effect 3. Mass Effect 3. Eu parei de ler o mangá, eu falei que parei de ver o desenho. O Ilaps não consegue! He won't let it go! Aquela bosta. Mass Effect tudo uma aquela bosta. Tô brincando. Tô brincando. Não, não tem problema nenhum com o mangá, cara. Meu problema é com esses desenhos animados fodidos. Caralho, aí. Acabou, né? Ele não acabou consegue, caralho, né? Vocês ficam trazendo os assuntos, não. A gente é fanboy, cara. A gente não quer falar de Naruto. Não, mas eu adoro o Gaara e o Rock Lee. Caralho. Adoro. Adoro. Adoro, Shikamaru. Então. E o ninja inimigo tem sonhos eróticos com o Rock Lee. Mas, ratinho, vamos lá, Mass Effect. Tem que sair por cima, não pode de jeito nenhum. Você acha que nossos ouvintes irão se incomodar com um gordo comendo pizza na sua casa? Porra, pelo amor de Deus, comer pizza com a mão, né? É. Com a boca, porra. Eu vou pegar no teclado com meu pau. Ah, tá vendo? Se fudeu.